choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Beleza, pessoal, começando aqui mais um podcast Não Tem Como Dar Errado. E desta vez, dos altos da madrugada. Agora já são meia-noite. Olha só, estamos gravando o podcast aqui meia-noite para não deixar vocês aí, ó. Vocês, que eu digo, no caso sou eu também, né? E o André, e o Fábio, e talvez o Diego, na mão, quando forem ouvir esse podcast. Estamos gravando aqui de madrugada para conseguir dar tempo para editar e postar esse podcast aqui da viagem do Diego. E, como não poderia deixar de ser, tô aqui do meu lado da esquerda, ele, que está dentro de uma garrafa, Fábio. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Exato, com esse áudio maravilhoso. E, e do seu lado direito, do lado direito do mundo, Diego Queirobão. E aí, galera, como é que vai? Lado direito do mundo por quê? Depende de onde você tá, né? Depende do mapa que você usa, cara. É verdade, e ele vai ser a nossa estrela de hoje, hein? No episódio de hoje, falaremos sobre a viagem de Diego. Nasci pra brilhar, cara. Sou uma estrela. Mas nunca tive dúvidas disso. E tá sempre queimando. Como assim tá sempre queimando? Aí não, cara. Vamos aí lá não. Então, começar aqui pela viagem do Diego. E olha, essa ideia aí de gravar de madrugada mesmo, em cima da hora, foi do Diego. Calma aí, então... de madrugada pra vocês, né? Esquece que eu tô a 3 horas da tarde aqui, então pra mim não é madrugada. E aí, Diego, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a volta pra realidade? Ah, tá tudo bem, cara. Eu trabalhei pela primeira vez em 5 semanas ontem, na minha folga, inclusive, porque todo castigo é pouco e tem que pagar, né, os gastos. Você trabalhou das na sua viagens. Folga ou nas suas férias? Não a folga, porque as férias acabou 2 dias atrás, aí... E aí eu volto a trabalhar... Ah, não, mentira, tô mentindo, porque seria meu turno da noite. É, não, é férias, trabalhando nas férias. Ué, e pode isso? Não que isso seja relevante pra história de maneira nenhuma. Pode, porque é outro trabalho, né, eu tenho 3. Bom, mas esse não é um episódio sobre trabalho, e sim sobre... Vacation. Vacation? É, holiday isso, né, aqui. É holiday, vacations, né? Nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos que é vacation. Quando você aprende a inglês nas escolas aqui do Brasil, eles ensinam vacation, soccer, essas palavras aí que ninguém fala. Diego Queirobão, esse menino de Santo André, que saiu de Santo André pra brilhar. Para o mundo. Resolveu, pra brilhar pro mundo, resolveu fazer a sua primeira viagem internacional da Nova Zelândia. Tá certa essa frase? Não, tá errada, tá, né? Tá totalmente errada, cara. Né? Porque acho que é a minha primeira viagem internacional. Primeira viagem para o Sudeste Asiático, né? É, não, mas eu acho que ele quis dizer como se fosse a primeira saindo da Nova Zelândia, mas eu fui pra vários lugares saindo da Nova Zelândia já, cara. Europa? Fui pra Europa, fui pros Estados Unidos 2 vezes, fui... Havaí, né? Aí pro Brasil, Havaí e Estados Unidos, né? Não, é Estados Unidos, é Estados Unidos, mas você não fala. Mas é, mano, é Estados Unidos, cara, eu contei com os Estados Unidos. Quando você fala, eu fui para os Estados Unidos, você foi, na real, para o Havaí. Uma vez foi para a Califórnia e a outra vez foi para o Havaí, são 2. Então você fala, eu fui para os Estados Unidos e fui para o Havaí. Pô, é totalmente diferente. É que Havaí é mais legal do que Estados Unidos, né, você falar, puta, fui para o Havaí. É até diferente, né, em teoria. Em teoria não, na prática, né? Na teoria não. Parece um pouco a Nova Zelândia, inclusive, só que... É outra coisa, mano. Você não fala assim, eu fui pra praia. Não, não, não. Você foi pra praia grande. Ah, não, isso é verdade. Diferente. Mas eu não vou pra praia grande faz muito tempo, né, cara? A última vez que eu fui pra praia grande, acho que eu fui com vocês. A gente não tá perdendo um pouco do assunto aqui, ô Diego? Vamos voltar aqui na sua viagem. Não, a gente tá falando dos lugares que eu viajei. Você que falou da Nova Zelândia lá e tal. Enfim. Vou lá, volta. Não é a primeira viagem internacional da Nova Zelândia, cara. Mas é uma viagem, serve? Qual que era o seu plano inicial pra essa viagem? O plano inicial era eu viajar com o meu amigo, que trabalha na New Zealand, que era mais barato. Chamaremos ele de Japa Gordo. Japa Gordo, eu ia viajar com Japa Gordo. Plano inicial, a gente ia passar pelo... Bom, a gente não sabia pra onde que ia parar, mas o voo mais perto porque a Air New Zealand não voa pra Filipinas. Era parar no Singapura. Japa gordo é kiwi? Japa gordo é kiwi. Bom, não é kiwi. Teoricamente ele não tem cidadania kiwi. Ele foi criado aqui, mas ele nasceu em Dubai. O pai dele é de lá, de Dubai. E a mãe dele é japonesa. E ele é gordo. Doideira. Mas então, e você, com esse rapaz, você foi pra Singapura antes de ir pro... Sim. Pro Deste, antes de ir pra... A ideia... A viagem originalmente era ir Filipinas, tá ligado? Porque ele já viajou pra caralho. Ele já foi pra Tailândia, ele já foi pra... Já tinha ido pra Bali, mais de uma vez pra, pros dois lugares. E eram os lugares que eu queria ir. Uhum. Mas Filipinas ele não tinha ido. E como a gente ia viajar junto, ah, então vamos Filipinas. E aí era, a ideia era passar um mês na Filipinas e conhecer o país inteiro. E vocês passaram em Singapura primeiro, né? Que esse é um conselho, uma indicação. Sim. Nossa aí que sempre funciona, né? Quando você... sair da Austrália e for pra qualquer lugar no Sudeste Asiático, passa em Singapura, mano. Fica um dia lá, que é mó maneiro. E um, dois dias você resolve. E é mó hub, né? Tá ligado? Singapura é um lugar, um hub pra... Sim, sim. Tipo, pra juntar esse lado do mundo com o resto do mundo, basicamente. E sim, é um dos maiores aeroportos do mundo, né? Porra, é da hora. E pior que eu não vi o aeroporto de Singapura, aquele show de cascata que tem o caralho, porque o horário que a gente chegou lá era tipo 4 da manhã. Tava fechado, assim, show de coisa, de lá, mas não tava funcionando as cascatinhas e tal. Aí eu falei, na volta, que ela ia voltar via Singapura também, na volta eu vejo. Quando eu, Gustavo, a gente passou por lá também, a gente não viu essas coisas. Vocês não viram? Mas a gente eu lembro que tinha uma nave do Star Wars lá dentro do... Ô, louco! Do aeroporto e tinha uns Stormtroopers ali do lado da nave, bem legalzinho. Caramba! Tinha um rolê do Star Wars lá no aeroporto. E é um aeroporto gigante, né, mano? E o bom que Singapura é tudo limpinho, tudo organizado, tudo funciona. Não parece Ásia, tá ligado? Não, bem diferente de todo o resto do Sudeste Asiático, né? Tem nada a ver com a Ásia. É bom você passar lá, escolhe um pouquinho da... Vai pra um país de primeiro mundo e depois você vai pro... E bem caro também, né? Porque, pô, a gente pagou de acomodação lá coisa de $250 por dia, tá ligado? É muita grana, se eu for pensar. É bem caro, eu fiquei em hostel lá e não foi barato. Eu cheguei a ver hostel pra ficar e hostel tava tipo $90 por dia, mano. Tá um absurdo. Pra ficar naquelas cápsulas também, sabe? Que faz acomodação de cápsula, tipo Japão. Eu fiquei em hostel que era, tipo, 16 ou 8 camas, mas no dia que eu fiquei lá, dormiu só eu no quarto, tá ligado? Ah, menos mal. Então, eu peguei um quarto gigante só pra mim. Aí é bom. É que, caralho, uma outra coisa que já vou chegar nisso depois também, mas eu tô velho pra hostel, mano. Eu fiquei em hostel duas vezes nessa viagem. E eu preferi pagar bem mais... Pra não ter que dividir com ninguém. Que barulho que foi esse? Vocês ouviram também? Não, que tipo de barulho? Tá. Não, tudo bem. Não, mas continua aí, Diego, desculpa. Sempre gostei de viajar e ficar em hostel, principalmente as minhas primeiras viagens, mas... Tô velho, né, cara? E eu não aguento mais zona. Meu descanso é importante. Eu preferi pagar, gastar mais dinheiros e ter sossego. Singapura é tipo Dubai asiático, né? Lá tem uma comida de rua que tem uma estrela Michelin, não é não, Diego? É, não, então, vamos lá, ele voltando não à viagem. Não tem estrela Michelin, ele tá indicado no Guia Michelin como uma recomendação, mas não chegou a ter estrela, se não me engano é isso. Ah, caralho, então o Gustavo mentiu muito pra mim. Meu defeito. Eu só fui Diego, lá porque tinha... Mas você estar recomendado no Guia Michelin, não é pouca merda não, pô. É merda é pra muito cara. Bom. Então uma, vamos uma chegar lá. Uma comida de rua tá no Guia Michelin é muito difícil. Então tá, vamos pra Singapura primeiro. E aí ficamos duas noites em Singapura, tá ligado? E foi da hora, mano. Singapura eu achei sensacional. Tem aquele monte de show de luz na cidade, que é meio que é de graça, né? Que você vai andando e tem aquelas árvores, tem tipo show... Já tá tocando música do Mario, eu acho, quando eu tava lá, tipo, e as luzes acompanhando, um bagulho bem louco. E a gente foi naquele bar, sabe aqueles prédios que tem o formato de um navio em cima? São três prédios que são ligados por um navio lá em cima? Sim. Vocês chegaram a ver? Pra mim é o prédio mais impactante assim, que eu vi pessoalmente. Sim. É um navio Porra, meio muito torto, da hora. É um navio torto. Puta, eu tenho foto aqui do navio. Não é... Puta, deixa eu ver se é torto. Agora eu vou até olhar. Formato tipo de uma banana, né? Uma banana. Caralho, agora eu vou ter que realmente ver essa foto, porque banana eu não lembro bolt. Disso. Não uma banana reta, uma banana torta. Ah, ele é meio torto. A navio meio torta, realmente. Vocês têm razão. Não, banana boa. Mas é da hora. Puta, inicialmente, puta Diego, hora. A ideia deles era fazer, na verdade, uma banana em cima dos prédios. Aí depois que mudou o projeto. É pra ser uma rola, né? Entendi. Mas não, mas então, um prédio muito louco. Aí a gente foi lá, mano, eu tava virado e tal, e aí a gente chegou lá, fudido, cansado, depois de beber. Aí fomos no bar que tem lá em cima, aquele famoso, chama C'est La Vie. Vocês chegaram aí? A gente não chegou aí no bar e nem sei como faz pra ir no bar lá. Puta, é caríssimo, tá ligado? Você paga $30 pra entrar. O nosso rolê em Singapura foi chegar em Singapura, chegar no aeroporto. Aí a gente pegou o trem, o metrô, sei lá, que tá no próprio aeroporto pra aquele jardim, tá ligado? Aquele jardim muito louco deles. Aí depois a gente foi num shopping lá e aí a gente viu um show lá de águas e luzes. Teve sim, que a gente viu, né, Fábio? Sim. Foi esse shopping, ele tinha tipo um riozinho no meio, só loja cara, é um negócio... Primeiro mundo. Depois a gente saiu, voltou pro aeroporto, dormiu no chão e foi, pegou o voo pra Vietnã. Nossa, vocês dormiram no chão lá? A gente perdeu o voo pro Vietnã. Sério? Porque eu tinha visto um vídeo de um cara falando que não precisava de visto pro Vietnã, só que tinha mudado naquele ano. Putz. E a gente chegou no aeroporto e a gente perdeu a passagem, porque eles pediram visto e a gente não tinha visto. Aí a gente ficou no aeroporto tentando arrumar visto do Vietnã. A gente entrou num site e pagou pra um cara fazer o visto pra nós aí. Mano. Tem aquelas taxas de ir mais rápido, tá ligado? Máfia pura. Máfia pura, hein? 100% máfia. Máfia pura, é. Os caras ainda. O visto sai em algumas horas se você pagar essa taxa, tá ligado? Uhum. E é tipo, fica muito mais caro. Mas fala aí, você comeu a comida Michelin e da hora? É, não, voltando. Primeiro, a gente foi nesse bar, mano. Esse bar é muito da hora, é mó famoso. É $30 singapurenhos lá, sei lá como é que chama essa porra, os dólares deles lá, pra subir. Só que é consumação, tá ligado? Uma água e uma coca, né, com esse dinheiro. Ou um hambúrguer, eu comi um hambúrguer lá que tava muito gostoso e foi $30, tá ligado? O gin tônica lá, que eu só tomei gin tônica, eu acho que foi tipo uns $20 cada. $30 num hambúrguer é caríssimo, né? É, R$100, mais de R$100, porque é mais caro que o dólar neozelandês. Se você for ver que é R$30. Mesmo sem converter, né? Você não. É caro, meu. Um drink por $20 é uma bica. É um hambúrguer pequeno, não é um hambúrguer enorme, é um hambúrguerzinho. De boa, não é um hamburguinho, mas. Acompanhava frita? Puta, não lembro, cara. Eu cheguei, fiquei ruim, eu bebi pra caralho aquele dia. Eu fiquei bebaço, mas eu bebi bem. Porque antes disso, antes de subir lá, deu sorte, porque os dias que a gente ficou lá, tava tendo. Tipo uns treinamentos militares, porque em julho, começo de julho, eles têm o National Day deles lá. Então eles estavam se preparando pra isso. Então a gente viu uns helicópteros militares carregando a bandeira de Singapura, uns jatos passando perto, barulho do caralho. Que é uma coisa que não é normal de ver lá, tá ligado? Você disse jato, Diego? Eu disse jato, cara. Por quê? Já que estamos falando de viagem, a Pepsi e o podcast Não Tem Como Dar Errado estão de mãos dadas para te proporcionar uma nova experiência de viagem. Quem não gostaria de ganhar um jatinho, não é mesmo? E graças à Pepsi, esse sonho pode ser possível. Junte 700 mil Pepsi Coins e você poderá trocar por um jato modelo Harrier Fighter. É isso mesmo! O seu sonho de levar um jato em sua casa já está mais perto do que nunca. Portanto, abra bem os olhos. Sugue todas as informações possíveis. Colete os pontos nas tampinhas de Pepsi e fique ligadinho que se a diabetes não te matar antes, é claro, você pode ser o novo proprietário deste jato. Pepsi e o seu jatinho. O gosto da nova geração. Você gosta de jato? Essa pergunta me parece muito estranha. Eu não sei, acho que não, cara. Tá bom, então. Que já? Segue daí. Não, só. Só pra saber? Uma dúvida. Não, então. Aí tava tendo um treinamento militar lá, aí a gente subiu e chegamos lá, mano. A gente conheceu. É assim, na verdade a gente chegou cedo, acho que umas 7h30, talvez, 8 horas. A partir das 9 não poderia estar lá do jeito que eu tava. Tipo, não poderia estar de shorts, porque vira uma balada, tá ligado? E vocês têm acesso à piscina? Tem uma piscina de fundo, de como chama? Borda infinita lá em cima, né? A gente não tentou entrar, eu acho que é no lado da festa. A gente ficou só no bar lá, bebendo. E aí tinha um cara lá que era um australiano. Ele tava com uma, não sei se era a esposa dele, uma mina que ela era asiática, e ele tava lá em business, aí ficou conversando com a gente, depois ele pegou e foi embora, ele deixou, falou, ó, a gente não vai usar nosso voucher não, tô aí, $60. Olha aí, começou bem a viagem. E ele pagou nosso drink, pagou nosso primeiro drink ainda. A gente pediu o gin e tônica, o cara tava lá, o cara falou, pô, vou pagar o de vocês. Tipo, do nada, assim. Não é pouco dinheiro, não. $20 cada drink, né? Porra! É, do nada. Não, não. Ele falou, tá a trabalho, quem vai pagar a empresa, fica à vontade. Ó, começou bem a viagem. Mas não era isso que você tinha que falar, era sobre a Estrela Michelin. Ah, é. Então, aí, não sei se foi no segundo dia ou terceiro, o Gustavo tinha falado dessa porra, desse restaurante com a Estrela Michelin. Fui lá, né? Falei, não, vou procurar. Tava chovendo, tava uma bosta, fui andando na chuva. Cheguei lá, mano, é tipo, mano, é comida de rua, é tipo uma 25 de março o bagulho, tá ligado? É zoadaço, tem zoadaço. Tem várias barraquinhas pra comer, é. Né? É, mas sujo, tá ligado? Não parece nem Singapura o bagulho. Por incrível que pareça, Singapura é um lugar tão limpo e tal, mas lá era tipo, mano, é tipo andar numa rua pobre de São Paulo, na Galeria Pajé, assim. Pra chegar e tinha aquele monte de barraquinho do lado da outra e umas cadeiras de plástico pra você sentar. Hoje em dia é mais aí caro, falei, por causa disso, né? Se tiver um guarda-sol e uma cadeira de praia, é duas vezes mais caro os drinks. Sim, e eu já fiquei falando, mano, isso não vai dar certo. Mas aí, no anúncio daquela lá, do Michelin, tá escrito assim, ó. Eu tenho até a foto que eu tirei aqui, eu tô até vendo aqui. Tem um quadradinho lá, vermelho, escrito Michelin 2021. E tem o símbolo do Michelin, sabe aquele bonecão? O boneco da Michelin é do Guia Michelin, né, Diego? Mas não sei se tem estrela, mas tem tipo o desenho de uma... Como se fosse uma florzinha com seis pétalas. Uhum. Isso é a estrela? Não sei qual que é a estrela do Michelin, mas tem uma. Não, talvez eles tenham ganho uma estrela. Eu acho que é a recomendação, depois dá uma olhada nisso, mas eu acho que é a recomendação. E era isso, e é um prato específico que ganhou. Ah, não, não, eu tô vendo aqui, eu tô procurando no Google. Um negocinho desse símbolo quer dizer high quality cooking, tipo, cozinhado com, sei lá, boa qualidade, que vale a pena parar. Se tiver dois, é excelente e vale a pena você desviar seu caminho pra ir pra lá. Se tiver três... Vale a pena você sair da sua casa só pra ir pra lá. Só pra isso. Então eu acho que é a estrela, sim. Acho que eles ganharam uma estrela. Então cara. É a estrela Michelin, é. Eles ganharam uma estrela, então. Esse é o logo da estrela. Eles ganharam uma estrela em 2021. Aí, ó. Caralho. E você pediu esse prato, né? Conta pra gente como é que foi esse pedi prato. Esse prato. E é horrível. É uma bosta, cara. Tem umas tripas de porco no meio. Tem uns nudos mal cozidos. Puta que... Eu não comi, pra você ter uma ideia. Eu comi, experimentei um pouco de cada coisa e falei, não vou comer essa merda. Acho que é umas línguas de porco no meio. Cara, negócio meio nojento. Não consegui. Comi só o macarrão, só o noodles. Seu amigo que é asiático e gordo, ele tem tudo pra gostar, né? É comida asiática e ele é gordo. Não, ele não comeu, cara. Porque ele é asiático, mas ele é meio árabe, né? Então ele evita comer porco. Ah. E esse prato era basicamente tudo era de porco. Aí ele comeu uma outra coisa lá. E ele gostou do outro bagulho, hein? Gostou. O outro ele comeu, era tipo arroz, e tipo, não sei se era carne, era alguma outra coisa. Eu prefiro o prato dele também do que o meu, sinceramente. Puta, mano, não sei. Eu não sei como que um negócio desse ganha estrela. Ele pagou barato, né? Você não pagou caro nesse prato. Não, paguei tipo $10, o que é muito barato pro Singapura. É, então, é comida de rua e é um feito, né? Eles conseguirem com uma comida barata assim, uma estrela Michelin. Eu queria provar, mano. É, não sabia que era uma merda, não. Eu te mandei foto, não te mandei, Gustavo? Não, graças a Deus. Eu detesto porco. Não, vou te mandar a foto a do prato. Foi lá, a gente comeu nessa praça, viu, Gustavo? Não sei se você lembra, com nossos pais. Mas a gente não comeu nesse restaurante, a gente comeu em algum outro ali do lado. E eu acho que tinha uma fila grande nesse restaurante específico. E a gente não sabia desse negócio da Estrela Michelin. Ô, oh, puta cagada não ter ido, hein? Porra. É, não sabia, né? Cara, mas foi só pela história mesmo, porque não é boa comida não, cara. Ó, eu vou te mandar, Fábio. Não, isso foi Singapura. Singapura eu não fiz muita coisa não, mano. Eu tinha conhecido uma alemã no Tinder lá, gatíssima. Só que agora, eu ia sair com agora ela... Agora vamos para o que interessa, Diego. E as namoradinhas? As namoradinhas, meu. Tá me ouvindo? Tamo te ouvindo, cara. Eu olhei o prato aqui que o Diego mandou e parece a ração não, o patezinho do meu gato. É, eu acho que o patezinho do seu gato é mais gostoso. Eu preferia, se eu tivesse que escolher. É patezinho do seu gato ou Estrela Michelin de Singapura? Puta, eu ia de patezinho. Se o Diego tivesse que escolher entre a comida de Singapura e o seu gato... Eu comeria o seu gato, cara. Se for bem assadinho, tá tudo certo. Puta que pariu. A comida Michelin é horrível, velho. Eu não sei como é que ganhou, velho. Eu não entendo até hoje. Jumbo, bien te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras, mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Mas e as namoradinhas, Diego? Não, então, é o que eu tava falando. Aí eu conheci essa alemã lá, a Jack, que era muito, pelo menos nas fotos, muito, ela é uma modelo, a mina. Mas aí eu não deu tempo, porque eu já tava indo embora. E ela ia pra Bali e eu ia pra Filipinas no dia seguinte. Aí não. Tá. Não conheci então, no, então, beleza. Aí Singapura acabou aqui, você foi pra outro lugar depois disso, é isso? Singapura acabou e aí a gente... Tudo fora do plano, né? A gente ia pra Manila. Manila já é uma ilha lá nas Filipinas, né? Que é o destino que realmente vocês foram pra conhecer. É, não é, é a capital, né? Manila é a capital. É cidade grande mesmo. É tipo um monte de prédio grande. Deve lembrar tipo a Malásia, quando você foi com a Kuala Lumpur. Assim, tem uns prédios gigantes, é Kuala bem Lumpur. Grande Manila. A única cidade enorme da Filipina seria Manila. Aí a ideia era ir pra lá, só que a gente não tinha comprado os voos e de último minuto tava $1,000, velho, pra comprar um voo. Um voo de ida Meu pra Manila. Meu Deus, velho. Porque era tipo, a gente tava comprando na noite anterior ao voo, tá ligado? E aí? Aí eu falei pra ele, mano, eu não vou pagar isso. Aí eu fiquei pesquisando lá, eu achei um voo do Singapura pra Cebu. E aí eu falei, vamos pra Cebu então. Aí foi tipo $190. Você estava em Singapura decidindo pra aonde você ia na Filipinas. A gente não tinha plano nenhum, cara. A gente não bucou acomodação em lugar nenhum. A gente fazia tudo no último, tipo, no dia. Entendi. Ah, é. Outro ponto importante aí. Então a gente tava dividindo quarto lá em Singapura, tá ligado? Só que meu amigo, mano, ele é o japa gordo, né? Ele ronca pra um caralho, velho. Aí é ele foda. Ronca, mas mano, parece que tem um caminhão do seu lado ligado assim o tempo inteiro. Trator. Eu até gravei. Ele até ficou bravo. Ele falou, não mostra pra ninguém. Ele ficou bravo, falou, você gravou? Ele falou, pô, eu sei que eu tenho problema, mas eu não tenho o que fazer. Ele tem desvio de septo severo, tá ligado? Aí ele operou primeiro, aí melhorou. Aí ficou uns 5, 6 anos, sei lá. Bom. Só que volta. E ele tentou vários métodos, ele já foi no médico pra tentar arrumar, porque ele sabe que ele ronca pra caralho. O médico falou assim, você vai ter que operar de novo, só que também essa cirurgia tem limitação, porque uma hora para, tipo, não vai funcionar mais. Então ele só pode fazer mais uma ou duas vezes, aí teria que fazer tipo uma cirurgia plástica pra reconstrução do septo depois, se ficar operando Meu sempre. Meu Deus, você vê que o cara ronca pra caralho, quando ronco é uma questão pra você ir no médico, tá ligado? Sim, não, mano, não dá pra dormir. Eu acordava, tipo... 2 da manhã, eu já tava sem dormir, tá ligado? Aí eu acordava 2, mas não dormia mais. Porque você, tipo, você vai tentar dormir quando tem um caminhão ligado do seu lado, não tem como, tá ligado? E um cara desse num hostel? Puta, então, não dá, velho. Não dá. Não tem como. É muito alto, velho. Vibra a porra das paredes do hotel, tá ligado? É tipo um avião passando. Parece que eu tô exagerando, mas não é exagero, velho. Nossa senhora. Quando eu morei na Moca, eu dormi no quarto com mais 2 caras. É, tinha um rapaz lá que roncava, que parecia que ele tava berrando à noite, cara. Mano, o ronco era muito alto, tá ligado? Não era constante, era meio pontuais assim, mas quando ele roncava, mano, era um berro, velho. É foda. E mano, pra você ter uma ideia, ele trouxe aqueles protetor auricular pra mim. Já, porque ele sabia que ele roncava. Ele falou, acho que você vai precisar pra dormir, tá ligado? Ai, que dó. Aí é foda. Ele vai num rosto, eu ponho um em cada cama, né? E mesmo com aquilo era alta. Mas enfim, você não vai estender demais essa porra. Aí a partir daí, eu só falei isso porque a partir daí eu decidi, eu vou pagar meu quarto separado, cara. Porque eu não consigo ficar um mês sem dormir. Eu já sou chato. Imagina eu sem dormir por um mês. A gente chegou em Cebu, me lembrou tipo como se fosse uma parte pobre do Brasil, tá ligado? As calçadas não tem. Dos anos 70 que você vê nos filmes, né? Tipo meio favela, mas não. Assim, não tem calçada praticamente. É todo um trânsito caos. É tudo meio velho, meio um monte de barraquinha, tipo, vendendo. Sabe aqueles mercadinhos de vila? pra tudo quanto é lado, né? Parecia muito Brasil. Aí você vai andando, você chega na parte rica, assim, e é onde fica os resorts. Aí é bem diferente. Só que aí eu já tava brincando no Tinder, né? Porque Filipinas, eu tinha, sei lá, mais de 100 matches me esperando, tá ligado? Turista lá é rei, porque acho que as meninas querem tudo sair daquele país. Filipinas é o nome do país. E a menina que é de Filipinas, ela é uma Filipinas? É, Filipino. Eles chamam de Filipino, até em inglês. Filipino. Tá. E as Filipinas são bonitas? Cara, tem de tudo. Elas são meio parecidas, mas algumas são bem bonitas, cara. Puta, não é... Sei lá, tem uma variedade grande até. Mas enfim, aí eu acabei conhecendo uma lá que chama Jenny. Aí ela se perdeu, porque ela tinha acabado de comprar um carro, tinha um carro zero. Se perdeu, aí eu falei, não, então vou pra porra do McDonald's, que McDonald's você sabe chegar. Aí encontrei ela lá, entrei no carro de uma estranha, num país que eu não conheço. Eu falei, poderia ter sido sequestrado? Poderia, mas não fui. Aí eu peguei a mina depois de uma hora de conversa lá. E aí a gente tava conversando de tatuagem uma hora, porque ela viu as minhas e ela tinha, tá ligado? Ela tinha umas de aquarela, que era o estilo que eu ia fazer na Espanha. Aí ela falou que eu devia falar, por que você não faz com o meu tatuador, tá ligado? Peguei o contato do tatuador dela, no fim das contas, e aí foi isso. Aí eu mudei de... Eu e meu amigo mudamos de hotel no dia seguinte e eu não consegui sair mais com ela. Ela tava enrolada com o trabalho e tal, aí eu não saí mais. E aí fomos pra um hostel que, pra quem estiver ouvindo, evitem. Mad Monkey. Vocês chegaram a ficar nesse? Ah, é famoso essa linha de hostel aí, né? Não. É pra gente até 20 anos essa porra. Até 25, sei lá. Que aguenta. Mano, você chega lá, tem o bagulho de proteção de orelha, de tirar barulho lá na recepção. Porque eles têm bar, né? E fecha 3 da manhã o bar deles. Então, tipo, você tá em qualquer quarto do hostel, você vai ficar ouvindo o barulho do caralho até 3 da manhã. Não é uma opção. Eu só vi vantagens. Hoje em dia nenhum lugar tá aberto depois da meia-noite. Porra, mas na Filipinas tá, né? Porra, mas aí eu quero que esteja mesmo. É bom pra conhecer gente, hostel, mas puta, numa zona. Ah, sei lá, cara. Não sei, eu tô velho. 3 da manhã os caras cantando. Primeira noite foi tipo karaokê. E karaokê na Filipinas é um bagulho sério, tá ligado? A galera leva a sério pra caralho. Tipo, é uma competição. Esse do hostel é como se fosse um campeonato local lá. Então vinha gente que não tava hospedada só pra cantar no karaokê. Porque os melhores tinha prêmio, um caralho. Você cantou carta de casamento? Não cantei, cara. Não cantei e ficaram me enchendo o saco pra eu cantar. Tinha um ladyboy que era... Trabalhava no hostel lá. Era gente boa pra caralho, mas ficava enchendo o saco lá de todo mundo, sabe? De mês em mês querendo cantar. Colocava o microfone. Eu acho que a única coisa que eu cantei foi My Way? Sei lá, do Backstreet Boys. Sabe aquela? I Wanted My Way. You are my fire, the one. Desire, believe when I say I want it. Aí, tipo, eu tava cantando na minha mesa, essa mesmo. E aí, essa ladyboy aí tava passando na mesa assim, e aí, tipo, parou na nossa mesa e viu que eu tava cantando e me fez cantar no microfone, tá ligado? Mas, tipo, passou em várias mesas. Porque essa música é uma música que tava todo mundo cantando. Meu amigo cantou. Gay. As mesmas. Backstreet Boys, cara, não dá pra se segurar, cara. I Want It My Way, você tem que cantar. É, foi o que ela disse. That's what she said. Ela, no caso, o Lady Boy. Ele, é, no caso, ela, sei lá. Eu não vou me cancelar aqui. Hello. É, Hello. Continua. Não, então, aí beleza. Aí depois, no segundo dia, a gente foi fazer uma tour, nadar com os Whale Sharks lá, o tubarão-baleia. Muito da hora, inclusive. Cara, o bicho é muito grande, velho. Você tá falando do seu amigo, o japonês. O japonês gordo, isso. É o japa gordo enorme, cara. Mas o tubarão-baleia é maior. E o tubarão-baleia sabe nadar. Ele é só baleia, né? Ele não tem tubarão. Ele não tem tubarão. Mas tubarão-baleia é maior que baleia, né, cara? É, depende da baleia, né? É, né? Se for a baleia azul, ganha. Mas ele é muito grande, velho. É tipo um absurdo. É muito... Puta, é enorme, bicho. E é muito da hora. Foi o que ela disse. Bom, tudo bem, vai. Pois a gente fez mergulhar com sardinha. Aí é golpe, hein? Vocês chegaram aí a fazer é golpe. Isso? Vocês fizeram curso de mergulho, né? Não, isso aí eu não fiz, não. Mano, mas é da hora também. Puta, é uma cidade muito louca que eu me arrependi de não ter ficado lá. É chama Mobral a cidade. É, dá umas 2 horas de Cebu. Mobral? É muito louco, mano. É tipo se fosse uma vila na praia, tá ligado? Nessa cidade aí, 100% das pessoas são alfabetizadas, né? Porque a cidade é Mobral. Não, cara. O que é Mobral? Eu não sei nem o que é Mobral. Eu já ouvi muita gente falar Mobral. É uma que tem aqui no Brasil. Ah, não, então. Mas, porra, mas muito da hora. Muito da hora. Aí eu conheci a mina do Singapura nessa viagem. Não vou falar nome, né? Não. Ela tinha nome meio português. Singapura. Vai que ela ouve o podcast, foda, né? Fala o nome, não. Se ela falasse português... Nome aqui no podcast a gente só fala de quem é possível ouvir. E quem daria problemas reais. É, a pessoa de Singapura a gente não vai citar. A singapurenha. A Singapura. Olha só. Não, não faz sentido. Não, não, não. Mas enfim, aí... Aí, no segundo dia depois disso, ficou eu, ela e o Sammy, né? O Sammy, o japa gordo. O burro vem na frente, Diego. Então é ela e eu. Ah, o burro vem na frente? Tá, não. Ela aí, ficou ela e eu. E o meu amigo. É do Chaves essa frase que eu fiz. Nós estávamos brincando, eu e o Kiko. O burro vem antes. À vontade. O quê? O que disse Chaves? Que estávamos brincando, eu e o Kiko. Estávamos brincando. Kiko e eu. Ah, é mentira, professor. O senhor nem tava lá, vai. Tô viajando aqui. Aí a gente alugou um motorista pra gente. Aí o cara levou a gente pra uns templos lá que tinha. Foi onde eu tirei a foto com o leão, tá ligado? Montando o leão. A estátua, no caso. Você me falou dessa estátua montando. Essa foto montando o leão. Eu tinha esperado uma coisa. Eu vi a foto. Meu, né? Mas beleza. Como assim? Esperado não, o quê? Não, porque eu vi uma foto montando num leão e eu não postei no stories porque eu vou postar no feed. Eu falei, puta, foto ficou muito louco. Não, cara, não. Aí eu fui olhar o feed, mano. É uma estátua, mais ou menos, do leão que ficou em cima, tá ligado? É lógico, cara. É, pô, não ia montar um leão de verdade, né, cara? Luiz Amel ia ficar puta comigo. Uma expectativa aí alta numa foto meio merda. Mas enfim, vambora. Ah, pô, uma foto da hora, cara. Um leãozão ali, animal. Não, é, foto boa. Foto boa, foto de sucesso. E aí eu fiquei meio que flertando com essa mina, mas não fiz nada, né? Falei, não vou fazer nada, não vai dar nada, ela não quer. Todas as minhas experiências com asiática foram ruins até então. Falei, então, foda-se. Foi isso, aí no final do dia eu ia pegar um barco pra ir pra Chargal, que é onde eu podia surfar. Só que o barco foi cancelado. Eu quase comprei bilhete de um cambista pra ir num outro barco. Mas aí o motorista falou, velho, não confia em ninguém, velho. Vão tentar te roubar, não dá dinheiro pra eles. É golpe, lógico que é golpe. Eu não faço ideia do que você conversou, que o cara falou com você, mas é óbvio que é golpe. Uhum. Tá na Ásia, cara, tá na Ásia. É. Aí eu não fui, né? Eu falei, peguei, voltei. O cara me levou de volta, aí eu encontrei o meu amigo japa gordo e a mina de Singapura de novo lá. O que eu fiz? Eu peguei e falei, ah, vou comprar um voo pra amanhã. Aí o voo mais barato era o voo tipo das 6 da manhã. E eu queria ir logo, eu não queria ficar enrolando, tá ligado? Meu voo saía às 6, eu ia meio que largar as coisas no hostel, enrolar lá. Mas não ia pegar um quarto, né? Pra ficar, tipo, 4 horas, 5 horas, porque já era 8 horas da noite. Beleza, mas aí meu amigo queria porque queria ir no pub crawl, cara. E o pub crawl era naquele dia pelo hostel. Você tá ligado aos pub crawl, né? Vocês já fizeram. Sim, sim. Nunca fiz pub crawl, mas eu tô ligado. É da hora, mas eu tô velho pra isso. Aí eu falei, mano, eu não quero pub crawl. Caralho, você tá velho, herói. Mano, eu falei pro meu amigo, eu não quero pra pub crawl. Ele é mais velho que eu, mas ele queria, ele quer festa e tal. Aí ele falou, eu vou pegar um quarto, porque eu não vou pra Chargal de manhã. Ele queria ir de tarde, ele ia tipo 2 da tarde. Ele pegou um voo pra mais tarde. Aí a gente ia se encontrar lá. Aí ele falou, vou pegar um quarto de novo. Você fica no quarto, eu vou pro pub crawl. Aí quando eu voltar, você já vai estar saindo pra pegar seu voo mesmo. Aí eu fico no quarto, você vai embora e fechou. Aí, tipo, 9 horas da noite o pub crawl saiu. O pub crawl era tipo 600 pesos, o que deve dar uns 15 dólares. Só que você ganha bebida em vários bares e você vai pra 4, 5 bares, tá ligado? E sempre acaba numa balada. A mina da Singapura, ele e mais um monte de gente do hostel lá foram tudo pra esse pub crawl. Eu fiquei lá de boa, falei, mano, eu vou dormir, vou deixar a porta destrancada, que se você chegar antes, você abre, você entra no quarto e me acorda e aí eu pego e vazo, tá ligado? Mas aí deu 2 da manhã, mano, tipo, eu ia acordar umas 2, acho que meu celular tava despertar 2:30, porque eu ia pegar o Grab, tipo, às 4, algo assim, 4, 4:30, pra ir pro aeroporto. Deu 2 da manhã, mano, só ouço um barulho do caralho no quarto, eu acordo meio assustado, tá lá a mina do Singapura, meu amigo zoadaço, japa gordo, não era ele mesmo ali, e um careca aleatório, acho que da Inglaterra, que trouxeram ele de volta, falou, mano, seu amigo tá ruim, seu amigo tá zoado, você vai ter que cuidar dele. Caralho. Foi maravilha, maravilha. Ele tava desmaiando ou ele tava... Não, o cara era gordofóbico, você não entendeu. Mano, o cara... Mano, ele era... Mano, ele era careca. Ah, é verdade. Não faz sentido, Diego. Essa história não faz sentido. Não. Calma, ele... Meu amigo pesa uns 120 quilos, cara. Meu amigo pesa uns 120 quilos e é da minha altura. Muito forte. Ele é muito forte, cara. É muito, muito forte. E tinha escada pra chegar lá. Era tipo 3º andar. Eu não sei como é que eles arrastaram ele lá pra cima, mas ele tava vomitado. A camisa toda suja de vômito, ele não tava bem. Ele, tipo, pegava, chegou, aí deixamos ele perto da parede ali e falou, tem que ficar no banheiro, porque eu acho que eu vou vomitar. Aí, beleza. Aí o careca foi embora, que tinha ajudado, trazido ele até lá. Aí ficou a mina do Singapura lá, do lado, falou, seu amigo tá ruim, não sei o quê. Ela já tá meio... Mas aí a mina do Singapura chegou do nada e começou a falar, sabe o inglês que tava na tour com a gente? Ele achou que a gente tava se pegando. E aí ela falou isso tipo umas duas. Eu falei, legal. Aí eu cuidando do meu amigo. Aí ela falou, não, ele achou. Ele falou umas duas vezes. Aí eu falei, então tá. Então eu deveria te pegar, né? Aí eu peguei ela, tá ligado? Eu só comecei a só beijar ela. E aí ela ficou lá me olhando com cara de bunda. Tipo, cara, me querendo mais. E eu falei, mas meu amigo tá ruim. Eu falei, peraí, vai pro seu quarto que daqui a pouco eu vou lá. Mas aí ela voltava, tá ligado? E eu, meu amigo tava ruim. Ele pegava e ajoelhava na cama. Eu falava, mano, deita aí que eu tenho que ir lá, né? A mina tá me esperando. E ele não entendia nada. E ajoelhava no chão com a cabeça na cama. Aí do nada ele meio que acordava assim do transe dele lá. E falava, Diego, o que tá acontecendo, cara? Aí eu falava, velho, você só bebeu. Deita na cama pra me ajudar, por favor. Porque é eu tenho. Simples, cara. Você simplesmente bebeu e tá aí. Exato. E eu falo, mano, só deita na cama pra me ajudar. Porque eu tenho que resolver outro problema ali, tá ligado? A mina tá me esperando, cara. Eu preciso ir embora agora. Eu preciso, tipo, eu tenho que ir. Aí ele não, aí ele fala, aí ele pegava a geral de novo. Fala, mano, você quer vomitar? O que você quer fazer? Porque, mano, ele não ia conseguir fazer deitar sozinho, eu acho. Tipo, ele não tava capaz de andar, tá ligado? Ele tava precisando de ajuda. E eu não podia largar o cara, assim. Aí eu falava, mano... Aí eu ia lá, eu largava ele... Né? Largava ele por 5 minutos. Ele tava na mão do palhaço, fudido. Aí eu largava ele e falava, peraí, eu já volto. Aí eu ia lá e ia falar com a mina de novo. Aí eu acabava pegando ela de novo e falava, eu tenho que ir lá que ele tá ruim. Aí eu voltava, eu ficava de um quarto pro outro. Ainda bem que era, tipo, bem na frente. Um quarto era na frente do outro, tá ligado? Não rolava deixar ele desmaiado, deitado do lado de vocês dois? Claro, com certeza. Ele não ia ver, não ia lembrar, cara. Ia ser sensacional. É uma boa história pra contar, cara. Transamos do teu lado, você nem lembra, tá ligado? Na mesma cama. Ia ser uma boa história mesmo. Ia ser sensacional. Mas eu não tenho essa coragem. Desmaia o maluco na cama aí. Ele ajoelhado na cama. Desmaiado. Com a cabeça na cama e você indo lá. E o cheiro de vômito do caralho. Não, enfim, eu sei que depois de uns quase meia hora nessa brincadeira, eu falei pra ele, mano, eu vou ter que ir. Aí eu fui pra lá. Aí eu tava pegando ela a última vez e falei, puta, deixa eu pegar minhas malas, que minhas malas estavam no quarto dele. Porque eu tô imaginando, falei, esse cara vai trancar essa porra dessa porta daqui a pouco e meu passaporte tá tudo aí, eu não vou conseguir voar sem minha mala. O cara não conseguia ficar de pé, aí você tava com medo dele trancar a porta. Pois é, aí... Mas na hora que eu fui pro quarto dela, eu falei, eu vou levar tudo. E levei. E aí eu fiquei pegando ela lá, porque tipo, eu tinha pouquíssimo tempo, eu tinha, sei lá, 1 hora, eu acho. Eu ainda traseira, eu ia pegar o Grab... 4 e pouco, eu acho que eu atrasei pra 5 horas. Eu falei, porque eu fiquei lá pegando ela, né? E foi uma puta experiência, porque foi a única asiática boa que eu já peguei de cama. Porque o resto, meu Deus, chinesa não, é coreana e japonesa, foi frustração. Foi em mas Singapura, Singapura e nem foi em Singapura que você pegou, né? Você pegou em outro país. Bom. E em Cebu, né? Na Filipinas. Foi essa mina aí que você, que tipo... Que perguntou a sua nacionalidade, não? Ah, foi. Ah, porque ela... Ah, mano, mas eu não sei se eu queria falar tudo isso. Não em gravação. Mas... Porra, mas tu tá falando dos detalhes, tipo, da cidade, do... Não, da população, não. Do Grab. Do nada. Porra. Antes de eu pegar ela, ela tava na balada com as minas no Club Crawl. E ela tava... Elas estavam falando... Ela e as outras minas... Tinha umas minas gatas lá. Tinha umas minas da Dinamarca. Mas enfim... nós estamos falando de tamanho de pau, tá ligado? E, mano, essa mina só tinha saído com a asiática. E ela tava mostrando, tipo, no celular. Mas isso tá aqui, não é normal? Aí eu falo, mano... Tipo, ela tava mostrando, sei lá, 6 centímetros de pau. Um bagulho minúsculo, como se fosse normal. Eu falei... Mas uma foto do pau tava mostrando? Uma não, foto, não, não. Ela tava só mostrando, tipo, com a mão uma dela, foto assim, ó. De cada pau do cada cara que é. Não, não. Ela pegava o celular e colocava porra, fazendo demais, tamanho, assim. Mano. Ia ser da... E ela fala, mas isso não é normal? As meninas estavam falando que é tudo pequeno, não sei o quê. Aí ela falou, mas esse é o maior que eu tive, tá ligado? E eu ficava, não, eu acho que eu não sei o que que você... Onde você tá Diego, andando, mas isso não é Diego normal, não. O Diego caiu no golpe. Eu posso ter caído no golpe. O meu amigo gordo lá falou, não, esse tamanho é bom, né? Não, isso não é médio, falo, cara, não, isso é médio, não. É médio. Não, pois é, não, mas, cara, pequeno mesmo, assim... Coisa pequena, ela tava mostrando, assim, o tamanho, eu falei, nossa, caralho, eu sou, pelo jeito, eu tô só no país errado, tá Sim. ligado? Eu tenho se você, Singapura, se, que eu se sou esse pau o senhor roludo. Se esse pau te comesse, Diego, você podia falar que nem era gay. Eu podia falar que não era gay, porque eu não ia nem entrar, tão pequeno que era, cara. Aí eu fiquei me sentindo foda, porque eu peguei ela, mas não fiquei porque nem tinha tempo, dois fiquei centímetros hora, a mais, cara, então, porra. Tinha 8, né? Não, então, mas aí... E aí eu me senti foda, porque ela falou, caralho, tá ligado? Dá pra ver que a minha tava impressionada. E aí eu falei, nossa, que bom. E ela falou, nossa, deixa os asiáticos put into shame, não sei o que. Até porque ela falou, os caras gozam e para. E eu continuava, né? E ela falou, caralho. De novo, tenho certeza. Eu falei, porra, vamos lá. Tem pouco tempo, cara. Não desperdiça conversando. Se eu sair daqui, eu vou ter que Cala ficar, a boca, ficar com meu amigo. Vou aqui. Cuidar do cara. Não, não. Então vamos continuar como é que eu vou aqui. Cuidar dele? Vamos continuar essa porra. É isso aí... ou tô sentindo cheiro de vômito? Exato. Não, mas ainda bem que eu tinha tirado minha mala, inclusive, voltando ao assunto. Porque depois que eu, tipo, falei, pô, tem que ir. Aí eu fui tentar ver se meu amigo tava bem de novo, né? Falei, pô, vou bater lá, vou tentar abrir lá, ver se ele tá vivo. E ele tinha trancado a porta, mano. E eu bati, tipo, bati forte na porta, fiz um barulho do caralho lá e nada. O cara trancou a porta e dormiu, e apagou. Caramba. E ele nem lembrava quando eu falei com ele depois. Que sorte, hein? Ainda bem que eu tinha tirado minhas malas. Se eu não tivesse tirado minhas malas, eu tava fudido, velho. É verdade. Precavido. Tava fudido. Aí eu fui pra Shergal, mano. Aí eu fui, peguei o voo e fui pra Shergal. Você tinha dormido à noite, né? Você nem tinha dormido à noite. E yeah, aí, eu não tinha dormido, exatamente. Eu, tipo, eu dormi das 10 às 2, acordei e transei. Tive que cuidar do meu amigo e tal. E falei, mano, eu tava fudido. Aí eu não quis surfar, só fui andando e tal. Aí o meu amigo chegou. Aí a gente saiu, puta, a gente saiu. A gente ainda foi pro Mad Monkey de novo, de lá, de Shergal, que tem um também. Mas não pra ficar, só pra festa, tá ligado? Ah, tá. E depois fomos pro Mad Monkey e depois era festa. Ele queria ir pra balada de novo. Eu falei, mano, você é louco, cara, você acabou de passar mal a noite anterior, velho. Você é retardado, já pra gordo. Tinha limites. Mas eu não tinha limites. Mas assim, eu confesso que eu tô um pouco perdido, cara. Você pegou um avião sozinho e foi pra essa ilha. Isso, e ele foi depois, no mesmo dia, só que às 2 da tarde. Sim. Ele pegou outro avião. Só porque ele queria ir no pub crawl. É, só porque ele queria ir no pub crawl. Aí ele falou, vou depois. Aí eu não lembro o que aconteceu. Aí eu fiquei sozinho no bar lá, depois a gente ia pra balada. Só que, mano, eu tava cansado. Eu falei pra ele, velho, eu não vou pra balada, tá ligado? Eu tô cansado. Tipo, se você quiser ir, você vai. Você não foi na primeira vez, não ia agora de novo. É, não, eu tava cansado. Eu falei, mano, eu vou voltar. Mas não é que eu tava cansado, eu tava bebendo pra caralho. Eu tomei acho que uns 7 drinks aquela noite. E como ele tinha passado mal, ele não tava bebendo nesse dia. Ele queria ir pra festa, mas sem beber, tá ligado? Ah, não, aí não tem porquê. Aí, e eu tava, meu, eu tava bêbado. A gente chegou, acho que o último bar que a gente parou era tipo era um bar meio... Era meio LGBT, mas, tipo, era pra todo mundo, mas tinha muita mina, muita mulher, mas tava como tipo, se fosse um LGBT friendly lá, e tinha vários barzinhos dentro, mas é tipo uma praça aberta e vários, como se fosse uns quiosquezinhos de bebida em volta. Aí, mano, eu sei que eu pedi um drink, e eu falei, ah, vai, vamos, tô bêbado já, vamos mais um. Que drink você pediu? Puta, eu não sabia o nome, eu só apontei pro cara que tava no bar e falei, eu quero daquele, que era um bagulho azul, bem azul, assim. Curaçao, ó. Eu chutaria que você tomou alguma coisa com café. Não foi. Dessa vez não foi. Aí era um cara... Era Curaçao e mais alguma coisa. Mas era... Mano, era um viadão que tava no bar. E ele ficava olhando pra mim enquanto fazia o drink. E aí ficava dançando, tá ligado? Parecia um evento, assim, que o cara tava fazendo drink. Aí dava voltinha. Falava, mano, só me dá minha bebida, cara. Eu só quero beber, tá ligado? E o cara... Demorou uns 5 minutos. Mais ou menos, pro cara fazer a porra da bebida. E eu tava lá... Que era só porra. Botar no copo mesmo. Era só botar no copo, mas aí ele pegava, segurava a garrafa, girava a garrafa, dava uma voltinha, dava uma dançada. Eu falava, meu amigo, eu só quero beber. Me dá meu álcool, tá ligado? Mas, mano, tava forte pra caralho. Tava muito forte aquele drink, eu não terminei. Eu lembro que eu comecei a beber ele, eu já tinha bebido um monte antes. Larguei na mesa e falei pro Samir, falei, ué, eu vou embora, mano. Eu falei, se eu continuar bebendo, eu vou passar mal. E eu não quero fazer o que você fez ontem, tá ligado? O barman queria se embebedar, hein, Diego? Puta, se pá. É que o cara o barman tava vestido de azul, aí o Diego apontou e falou, eu quero de azul. Eu quero de azul. Não, mano, mas achou estranho mesmo. Eu larguei, mano, eu larguei o drink, eu tomei um pouco mais que a metade, eu acho. Eu falei, não dá. Não vai rolar, eu vou passar mal, tá ligado? Eu falei pro meu amigo, eu vou voltar pro hotel. Aí amanhã a gente se encontra e faz alguma coisa aí. E aí eu ia mudar, porque um bangalô da hora pra caralho, que é cama de casal, era pra duas pessoas, mas eu falei, mano, foda-se, eu quero ficar sozinho, eu vou pagar pra duas pessoas, porque não tinha opção de uma. O ideal, né, se você quiser ficar nesse rolê de Tinder aí na vida, você tem que... Sim. Ter lugar pra levar. E tinha perspectiva, porque a mina que eu tinha conhecido lá, que era francesa, eu tava falando com ela e ela ia pra Chagall no dia seguinte, tá ligado? Pra essa ilha que eu tava. E foi isso que aconteceu, eu fui pra casa, dormi, tipo, às 8 da manhã, meio que acordei, e tinha uma mensagem dela. Você falou assim, não, pô, tem 8 pessoas lá, tal, eu tô com um quarto único aqui, nós dois, pá, tal, tal, tal. Falei, não vou dividir com... Tipo, não tô aqui pra dividir. Não vou dividir com ninguém, por isso que eu peguei um quarto um pra duas pessoas, só de falar sozinho. Isso. É, eu não falei... Ficou subentendido. Ficou, talvez. Aí, mas aí, tipo, ela falou que tava esperando lá e era bem, tipo, era bem do lado do meu hotel. Era bem do lado de onde eu tinha pego. E aí, peguei, já fiz o check-out, já, de onde eu tava, já fui com a mala e tudo. Já passei na outra acomodação pra largar a mala, pelo menos. Fui tomar café da manhã com a mina. Ah, uma coisa que aconteceu, que ela ficou me enchendo o saco pra caralho. Aparentemente, depois de 5 minutos de conversa, eu tirei a camisa já. Aí eu falei, e com alguma desculpa. Ela falou, você do nada tirou sua camisa com 5 minutos de conversa. Ela falou, você tá faz igual isso, cara? Isso é muito errado. vergonha, mano. Ela mas ela ficou mexendo o saco depois. Que eu tirei, qual que é o nome disso daí? Tem uns caras que fazem isso, né? Qualquer coisa tira a camisa. Qual que é o nome? Tem um. Puto, né? É uns putão. Sei lá como é que chama isso, cara. Mas eu tirei, mas é porque eu tava tudo queimado. Eu tava tudo queimado do sol do dia anterior. Realmente tava queimado. E eu acho que eu até falei isso pra pô, tô tudo queimado. Queria mostrar a marquinha do biquíni. Não, mas eu tava vermelhaço, cara. Eu tava. Mano, eu tava. Você tava queimado atrás, Diego? Atrás também. Aí eu acho que eu falei, puta, tá tudo queimado, tem algum problema se eu tirar a camisa? E eu tirei e fiquei sem, tá ligado? Tem algum problema aí... tirar a camisa aqui na sua frente, eu e você e eu, todos nós. No meio desse bar, tinha gente pra caralho em volta, assim. Mas, mas era... Não tem por que ficar de camisa também. Aí, mas ela ficou meio... Ela me encheu o saco. Aqui é tão quente, eu acho que eu vou me livrar dessas calças, tá ligado? Aí puxa até aquelas calças que sai pela frente, tá ligado? Puxando. Foi. Agora que eu penso depois que ela me falou isso, eu fiquei falando, nossa, mano, que eu devo ter parecido aqueles otários bem cuzão, tá ligado? Tipo... Mano, muito errado, tá ligado? Eu cheguei, tudo bem. Mas francês é bem liberal nesse ponto, né? Elas fazem bastante topless, caralho. Ela não fala. Então, sim. Mas isso é mulher. O homem não pode fazer topless. Não, é deselegante. Inteiro, cara. Que nem o Diego fez. No bar, não, né? Jantando, no meio do jantar. Ela não falou absolutamente nada a respeito na hora. Eu sei que eu fiquei lá sem camisa e a gente, tipo, tava demorando pra caralho a comida e a gente foi. Foi surfar, decidimos surfar, alugar uma prancha e surfar, porque ela também queria surfar. Ah, pra surfar o Diego botou camisa. Botei a camisa pra surfar. Botei uma camisa de manga comprida, porque eu não queria me queimar, tá ligado? É, claro, mano, no surf, no meio da praia lá, ninguém vai te ver sem camisa. Então, por que que eu vou ficar sem camisa? Mano, lógico que tem que pôr a camisa, senão vai ralar inteira. Não sou otário? Não, eu geralmente surfo sem camisa, cara. Mas enfim, aí eu surfei de camiseta. O Tinder dela era, tipo, a perfil dela era alguma coisa a respeito de vinho, tá ligado? Que, tipo, necessário saber colocar vinho no copo, um bagulho assim. Aí eu falei, não, eu sei how to pour wine e tenho referência se eu precisar. Eu menti, né? Pra caralho. E aí a gente tava nesse bar francês, a gente comeu alguma coisa, depois eu comprei uma garrafa de vinho. Falei, vamos tomar vinho, né? Já que tava, foi assim que começou. Deixa eu só abrir um parênteses. Vinho é a pior bebida. Pode continuar. Puta, cara, eu adoro vinho. Eu tomei muito vinho nessa viagem com ela. Os vinhos lá é tudo lixo? Aí comprei um vinho da... É um vinho caro. Eu paguei R$200 na garrafa de vinho, aproximadamente. Foi caro. Mas... Tá maluco, velho. Não, eu tô ligado. Mas foi... O valor mas... desse daí é um absurdo. Era o melhor vinho que tinha lá. Mas era um vinho italiano bom, tá ligado? Ela viu que eu menti, que eu não sei colocar vinho direito. Mas enfim. Ah, mas como que alguém pode ser tão burro a ponto de não saber botar o vinho num copo? É inacreditável. Não, eu sei, não, mas tem técnica certa. Ela também não sabe, tá tudo certo. Não é só virar o vinho no copo? Doesn't matter. Ficamos conversando lá um tempão, aí deu o horário do check-in, eu fui lá fazer meu check-in, aí ela foi comigo, ainda estavam limpando, tá ligado? Mas aí fala, não, mas pode deixar a mala aí. Porque aí o dela era mais tarde que o meu. Aí ela foi lá, ela foi, subiu no bangalô comigo, o pessoal ainda tava limpando. Aí eu ainda tava na dúvida, eu falei, puta, não sei nem se ela quer me pegar, tá ligado? Eu tava assim, puta, será que vai rolar alguma coisa? Mas aí eu cheguei lá e eu beijei ela, assim, tipo, olhei pra ela uma hora lá, enquanto tava deixando as malas, aí eu beijei ela. Aí ficou aquele climinha meio romantiquinho. E aí depois a gente voltou pro meu quarto e aí ela ficou comigo, tipo, ela ficou comigo até eu ir embora, basicamente. Puro chantaje, puro chantaje. Sempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie. Chantaje, siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro chantaje, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Nadie. Nadie. Nadie. Alright, baby. Shakira. Pretty boy, you're my baby loba. Yeah. Colombia, you feel me? Pretty boy. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Amigo? É, meu amigo ficou... Ele saía junto com a gente, tá ligado? Quando a gente ia sair pra jantar e tal, ela ia junto. E aí tinha uns amigos dela que era belga, que falavam francês também, que também ia junto com a gente. Então a gente acabou fazendo uns bagulho meio juntos, uns rolê. Aí meio que eu abandonei meu amigo, tá ligado? Você ficou de casal com ela o tempo todo lá. Fiquei de casal. Aí alugamos uma moto. Fizemos um passeio de moto num dia e no dia seguinte alugamos uma moto de novo. Aí foi quando eu caí de moto. E ela tava junto. E tava meu amigo. Que a pessoa mais desesperada foi meu amigo, que nem caiu. Eu e ela tava tudo fodido, mas tava lá de boa. Relaxa, cara, tá tudo certo. E meu amigo tava ficando maluco. Ele tava maluco, onde? Lá. Numa outra moto? Ele tava numa outra moto. Mas aí, tipo, moto véia, tava rápido demais, tinha que virar, frear e, tipo, freio... Mano, eu freiei e não tem ABS, né? Aí começou a diminuir a velocidade, mas, tipo, derrapou, tá ligado? Perdeu o controle. Sim. E aí, virou a moto, eu caí, me ralei inteiro, fudi meu pé, fudi meu braço, a perna. Mas a moto meio que, tipo, saiu de traseira, assim, ficou de lado e foi de lado pro chão. Foi exatamente isso que aconteceu, foi. Aí virou. Entendi. Com nós dois em cima. Deu pra entender, Gustavo? Deu. É, eu sei ela, como ela é que uma moto saiu cai. Saiu de bunda, e aí foi virando, aí foi meio que foi de um lado pro outro, e aí, puta, e aí ralamos, tá ligado? Andamos uns metros deslizando no chão. Mas a moto tava boa ainda, porque, tipo, levantei a moto e dirigi ela o tempo inteiro. Fui até o hospital com ela. Cheguei no hospital, não tinha médico, mano. Não tinha médico no hospital, velho. Não tinha remédio no hospital, cara. Não tinha teto. Não tinha nada naquela porra. Era pior do que aquele hospital de Ilha Grande que você foi. Acho que o Gustavo foi porque tinha entrado uma escama de peixe no... Era. Não, mas era pior porque aquilo lá era tipo no uma pé. Clinicazinha, né? Batia a porta e tudo. O hospital que eu fui, mano, eu parei a moto na frente lá. O teto tava fudido, porque eles tiveram um ciclone não muito tempo atrás. Você viu o que o Diego falou? Não, aquele hospital ali era uma clínica, tinha porta, né? Já tinha uma estrutura legal. Tinha porta, paredes. Tinha até porta. O meu não tinha nem teto, velho. Não tinha teto. O teto dá pra você ver os telhados abertos, assim, em algumas partes. Porque teve um ciclone não muito tempo atrás da ilha. Não sei se eles não conseguiram reconstruir. O cilindro de oxigênio meio que largado no chão, provavelmente vazio. Não tinha nada. Tanto que o cara pegou, limpou meus curativos e, tipo, não tinha remédio. Ele falou, me deu uma receita e falou, ó, vai na farmácia e volta aqui pra gente aplicar o remédio, tá ligado? O Diego foi num hospital que não tinha porta, não tinha telhado, não tinha médico. Acho que não podia falar que é um hospital, né? Era um hospital, cara. Era um hospital e era o único. Pelo mendigo. Às vezes foi na casa de um cidadão lá, de um nativo, falou, não, um hospital aqui, pode pagar não, depois, na saída. Tava escrito hospital, cara, tinha maca, tinha umas outras pessoas em maca lá, uhum. E todo mundo fudido. Mas, por exemplo, tive que tomar injeção antitetânica, né, eu e ela. O cara falou, não tem, mas vai, deu a receita pra eu comprar. Aí eu fui na farmácia de moto, todo fudido, todo arrebentado, fui de moto na farmácia ainda, comprar a porra dos remédios. Voltar no hospital pra eles aplicarem, tá ligado? A injeção. Você tem antitetânica, caralho. Antitetânica no Brasil funciona pro resto da vida. Sim, não sei se é pro resto da vida. Eu tava na dúvida. E porque perguntei, a mulher falou assim: renovar, Gustavo. Não? Eu também acho. Porra. A mulher falou: você já tomou? Quanto tempo faz que você tomou? Faz mais de um ano? Aí eu falei: velho, faz uns 25 anos. Que cara, que mulher que é essa? Quer que toma antitetânica todo ano? Quem que ela pensa que é? O Átila? O Átila só toma de Covid, cara, e é duas vezes por ano. O Átila é uma frequência um pouco maior, aparentemente. Mas continua, pode continuar. Comprei os remédios lá que tinha que tomar, a lista toda, e voltamos, e aí tomamos a injeção. E a gente já tava fudido, então, já tava... Então quer dizer que você tomou um coquetel, Diego? Não foi um coquetel, foi só uma vacina de tétano. Não é coletivo de remédio, não é coquetel? É, não sei, coquetel pra mim, eu tomei vários coquetéis lá, mas era de álcool. Não sei, continua. Aí, mano, aí tomamos vacina, tomamos os remédios, tomamos essas porra. Mas a gente já tava fudido, tá ligado? Tava uma hora e meia do hotel. Então a gente já pegou e continuou uma viagem. A moto não quebrou, né, meu? Não mesmo. Na moto não quebra, não. Quem quebra são as pessoas. Quebra sim, quebra fácil. Cara, e eu vou te falar que foi baratíssimo pra arrumar a moto. Porque eu falei, o cara vai me cobrar uma vida, porque ralou duas partes lá da moto. Cada parte da moto deu tipo $30. Era pra trocar por outra peça nova. Eu gastei $100 só de ter de tudo, incluindo o aluguel da moto. E trocou a moto inteira, deu $100. Trocou a moto inteira, porque a moto já... Assim, eu falei que era uma moto nova, velha, mas não era cara, $100. Não era tão fodida a moto. Era meio velha, mas tá boa. E pra trocar por peça nova, baratíssimo. Quanto que morreu lá? Nada, velho. Morreu doação. Eu dei doação, acho que eu dei $300. Porque não é de graça. Você só paga por doação, se você quiser. Você quanto não é que obrigado. É $300? $10, 10, $15 eu paguei. É isso. E as antitetânicas na farmácia? Porra. Ali morreu mil pesos. Morreu, sei lá, uns $30 ali. $35. Mas em tudo. É por isso que não vale a pena, mano, você ser médico nesse país, velho. Porra, o cara que tomou conta lá do Diego ganhou $10. Não, nem o cara ganhou. Que fez um hambúrguer ganhou 30. No Singapura, né? É um país diferente. É. E quem cuidou dele foi o enfermeiro. O médico não tinha. Talvez porque não vale mesmo. É, não, exatamente. Mano, o médico não vai nem vai pro trabalho, cara. O médico só recebe o salário, eu acho. Se alguém estiver morrendo, o médico entra em ação, tá ligado? Mas, se eu tivesse machucado feio, eu ou a mina tivesse machucado feio, a gente tinha morrido por falta de tratamento, velho. Não tinha, mano. Não vi ambulância lá. Eu vi ambulância em Ilha Grande, hein? Que era um dos únicos veículos da ilha. Mas não tinha ambulância lá. É verdade. É verdade, tá mesmo. Ligado? Se eu precisasse de transporte, tava fudido, velho. E pra você ter só ralado ou se machucado feio ali, foi... Era pouca diferença, hein? Foi. Pouca coisa ali, você ia se machucar feio. E eu tava sem camisa, tava de chinelo. Ah, ok. Lógico que tava sem camisa, não tava falando isso. Quem diria que o Diego tava sem camisa? É, não. Eu estou sem camisa no momento, inclusive, só pra constar pra quem estiver ouvindo aí. Porque eu não uso camisa, cara. Camisa é um desperdício. O Diego tá sem camisa na foto de thumb desse podcast. É capaz de estar. Eu acho que... Aliás, eu tava mostrando meu perfil do Tinder pros meus amigos quando em Rotorua. E eles falaram, cara, mas você não tem nenhuma foto com camisa? Eu falei, eu não uso, cara. Me deixa em paz. Eu não uso camisa. É Leave me alone! Tá ligado? Não, pô, mas põe a foto, põe a camisa pelo menos pra tirar a foto. Você fala, tá bom. Tô brincando, a foto de capa desse podcast é do cara que é igualzinho o Diego. Foi o cara que foi cancelado na primeira temporada do Casamento às Cegas. Ele também não usa. Ele também não usa camisa? Aparentemente não, Diego. Ele é igual você. Eita. Caraca. Da hora. Mas continua aí, beleza. Aí você se fudeu tudo com a mina, depois você foi para o negócio, aí a gente aí ficou voltou junto, pro hotel. Mano. Aliás, eu esqueci de contar um detalhe. Um dia antes do acidente, eu fui pedido em casamento. Por ela. Ela me pediu em casamento na segunda noite, cara. Conta como foi esse pedido de casamento. Ela fez uma surpresa? A história foi... Eu tava até falando com o Gustavo antes, inclusive. Pra ser padrinho? Não quero. Por que que aconteceu? Como que celebrou? No segundo... Acho que era o segundo dia com a mina. Tinha saído eu, ela, os dois amigos belgas dela, o meu amigo Japa Gordo. Mano, eu tô falando, tô velho, eu não sou uma cara de festa mais. Aí eles decidiram que eles queriam sair pra festa. Não sei o que lá. Falei, mano, eu não vou. Vocês querem ir, fica à vontade. Eu não vou. Não gosto de festa, tá ligado? Não quero barulho, bebida pra caralho, já não vou. Aí, e ela falou, não, vamos, não sei o que. Ela ficou me enchendo o saco pra eu ir, tá ligado? Eu falei, não, porra, a gente se conheceu ontem. Não precisa não ir por minha causa. Vai, eu vou voltar pro hotel. Mas vai, aí meu amigo queria ir também, meu amigo foi com eles, foi todo mundo, eu peguei e voltei pro hotel, fui jantar, tá ligado? E voltei pro hotel. Aí eu liguei pro Gustavo, inclusive. Aí falei, putz, essa mina não vai nem voltar mais, né? Eu só tava um dia com ela, uma noite, no caso, tava no segundo dia. Aí ela, deixa eu contar pro Fábio essa história. Conta. Ela voltou com o japonês bebaço. E largou o japonês na cama dele e ficou na parte da frente. Não, e aí eu tive que pegar ela na mesma cama que o japonês bebaço tava passando mal. Não foi essa. Meu amigo tava no hotel diferente. Mas aí ela falou, não, mas se eu voltar... Ela falou, mas não vou ficar muito tempo. Ela falou, não, mas não vamos ficar muito tempo, vamos aí, não sei o que. Eu falei, não, não vou. Vai lá e eu, se quiser... Ela falou, não, mas se eu voltar cedo, eu posso ficar com você de novo? Se eu tiver acordado, pode, né? Mas eu falei, mas não se estresse com isso não, cara. Agora, se eu estiver dormindo, também pode. Eu já tava meio assim, falando, nem sei se isso vai dar em nada mesmo. Ah, foda-se. Mal sabia ele que ia casar. Mal sabia, não, isso foi antes dela me pedir em casamento. Ela me pediu nessa noite. Aí eu liguei pro Gus, eu acho, e conversamos, eu falei, a mina saiu e tal. Eu falei, eu nem lembro o que a gente tava falando naquela época, mas enfim. Aí deu era tipo... Era sobre casamento mesmo. Não era. Aí deu tipo 1 da manhã, meia-noite, porque ela tava sem internet lá, não. Sem 4G, né? Ela só tinha Wi-Fi. Aí o meu amigo me mandou mensagem, tipo, meia-noite. Falou, mano, você tá acordada? Aí eu falei, tô. Por quê? O que aconteceu? Aí ele não me respondeu mais. Aí daqui a pouco ela me manda mensagem, tipo, porque ela tinha voltado junto com ele, tá ligado? E aí ela chegou perto de onde eu tô e ele falou pra ela que eu tava acordado. E aí ela usou o Wi-Fi do lugar, porque ela já tinha ficado no dia anterior. E perguntou se podia entrar, aí entrou e a gente ficou lá junto de novo. Só que nem metemos essa noite, porque a gente já tinha durante o dia, né? Mas aí ficamos lá e aí ficamos conversando um bom tempão. E ela conta uma história que uma vez eu tava na Tomorrowland. E ela tava com um cara que ela tava há pouco tempo, sei lá, uma semana. E aí, do nada, alguém parou eles lá e falou... Acho que eu vou casar vocês querem casar? Aí, tipo, todo mundo achando que era uma zoeira. E ela falou, eles decidiram casar. E o cara, na verdade, ele era um celebrante de casamento oficial, tá ligado? Olha aí. Aí ela falou, mas talvez a gente devesse casar aqui, tá ligado? Falou zoando assim. Aí eu travei, fiquei mudo. Falei, mano, você... Eu tô com uma louca aqui, né, na minha cama. Puta que pariu. Mas eu não posso falar não esse ano, né, cara? Sim, porque senão você não ia transar. Que estabelecemos esse ano que eu tenho que falar sim pra todo evento, né? Ah, tá. Também tem essa, é. Eu também tenho isso. Depois de alguns 5 minutos mais, já tá, tipo... Que ideia sensacional. Vamos casar só em Chargal. E casamos no dia seguinte. Tem até... Foi até numa praia secreta lá. Foi daorinha. Meu amigo era a testemunha. Mas não teve cerimônia, não teve nada. Você gastou quanto pra esse casamento aí? Absolutamente nada, cara. Quem que celebrou? Quem que celebrou? Gastei nada. Não, meu amigo ficou junto lá. Não teve celebração. Foi só tipo, ah, beleza. Então, tamo casado? Tamo casado. Aceita. Fechou. Ela me pediu em casamento no segundo dia. Ela falou que é a primeira vez que ela propõe casamento pra alguém. Mas o outro não foi o cara que propôs pra eles? O outro foi um cara que foi um celebrante que falou: vou casar vocês. Dessa vez ela me pediu em casamento. O primeiro dela não teve pedido de casamento. Mas ela falou que é a segunda vez que ela propôs um casamento? Não, foi a primeira, ela falou. Que ela fez a proposta. Ô Diego, na Ásia você costuma levar o quê? Você levou uma mochila e uma vela com você, né? Uma vela? O Kiko... Uma vela? Por quê? Mas, porra, você ficava pegando as minas e ficava um gordo japonês em volta, tá ligado? Levei uma vela. Levei uma vela, uma mochila. E daquelas grandes, da vela de sétimo dia. Não, vela de sétimo dia, rapaz. Vela, vela, é, vela grande. Foi tipo... O Diego, o Diego, a gente sabe que o Diego leva camisinha, leva vela, mas não leva camisa. Não, pior que eu levo a camisinha e não uso, né? E leva Viagra também. Eu levei um comprimido de Viagra, que era o que eu tinha trazido do Brasil. Você usou na primeira noite com aquela mina que só tinha visto pau pequeno na vida, né? Não, pior que não usei. Pra dar aquela impressionada. Não usei, cara, não usei. Mas eu não preciso, eu acho que eu nunca transei tanto na vida, tá ligado? Num período curto, porque era várias... A francesa, que na verdade ela era francesa, espanhola... Meio francesa, meio espanhola de descendência, mas ela nasceu no México. Então, mas chamaríamos ela do quê? De francesa, mexicana, né? Mexicana, né, cara? Até agora tá chamando de francesa? Ela é mexicana, nasceu no México. E fala espanhol... Tá preservando... É mexicana. A identidade de todas essas, é, tá bom. É mexicana, é de mexicana. O Diego quer contar mexicana porque ele nunca pegou uma mexicana. Ele já tinha pegado francesa. Mentira, como eu não peguei? Peguei ela por 2 semanas, cara. Aí, tá vendo? Aí o Diego quer contar México. Nesse papo aí. Mas tá bom, então. Então eu vou ficar de México, então. É que eu não tinha pego nenhuma espanhola até mexicana. Então também. Mas aí eu peguei uma essa semana. Se eu tivesse pego ela só uma vez, aí eu teria que escolher, né? Agora, como foi mais de 3 vezes, eu posso escolher qualquer uma das 3, não, ou não? Não sei se é assim que funciona. Mas pode continuar a história do casamento. Casou e teve lua de mel? Não, a gente viveu em lua de mel, em Chargal, cara. Lua de mel o tempo inteiro. Mesmo machucado, ela ficava cuidando de mim e tal, e metendo pra caralho. Foi boa a viagem, não dá pra reclamar. Ainda assim, aproveitei bastante. E dali você já foi embora? Não, então, até estendi meu amigo... Eu abandonei meu amigo total, né? A vela. A gente ia embora, acho que no dia 29 ou 30 de... Ou ele criou vergonha na cara e falou que, mano, essa viagem... É, talvez. Tipo, ele só tava de vela e falou, mano, eu vou embora. Eu acho que talvez. Era mas acho que o culpado aí é um pouco o Diego, mano. Porque o Diego que fez... Foi o responsável por isso tudo, tá ligado? Não é? É, talvez eu tenha sido um cuzão. Porque é o seguinte, até... mano, o amigo dele, eu não sei se ele contou isso pra você, Fábio, mas o amigo dele chegou pro Diego e falou assim, ó, porque o Diego tava querendo pegar a flatmate dele, né? Aí o amigo dele chegou pra ele e falou assim, ó, não pega ninguém até a gente fazer a viagem. Não estraga a nossa viagem. Não estraga a nossa viagem. Eu contei isso pra mina, pra mina que eu tava pegando lá. E na frente dele. Ah, agora é mexicana. Na frente dele. Ah, francesa mexicana. Parece outra mina, mas não é a mesma. Francesa mexicana espanhola. Na frente dele. É. Porque eu tinha comentado com ela da mina aqui da casa, né? E aí eu falei, ó, foi ele aqui que falou, ó, não pega ela porque não vai estragar nossa viagem. Aí eu peguei e peguei a mina no lugar e estraguei a nossa viagem, né? Porque eu larguei o cara. Olha, abandonei aí o cara. Falei, e aí agora eu acabei de estragar a viagem dele de novo, mas tudo bem. Tô feliz, tá valendo a pena. Era melhor se tivesse pego a flatmate, porra. Porque ela não ia estar presente, né? E aí eu não ia estar pegando ninguém, ia estar só viajando com ele de boa. É. Talvez. Mas não deu. Enfim, aí o que aconteceu? Eu nem lembro mais que eu tava, onde que eu começou tava a transar nessa história. Pra caramba, o Diego falou que, mano, ele afinou o pau dele nessa viagem. Ali sim, cara. Porra, ali era um fogo, cara. Até Shakira apareceu na minha lista de favoritos, porque ela gostava de ouvir Shakira e dançava com Shakira em cima de mim. Falou, meu Deus. Ai, caralho. Que coisa linda. Inclusive vai ser a trilha sonora desse podcast, Shakira. Shakira, cara. Acho que era La Tortura, My Hips Don't Lie. Aí eu ia sair, tipo, ia sair dia 30. Meu amigo pegou e foi embora. Falou, mano, eu não quero mais ficar aqui, tá ligado? Já tô aqui há 7 dias. Eu não tenho mais o que ver nessa ilha. Aí eu falei, velho, eu acho que eu vou ficar mais um tempo. Porque a minha ia embora no dia 3 só. Ela ia pra Bali no dia 3. E aí eu estendi até o último dia dela. E aí ela ia pra Bali e aí eu ia encontrar meu amigo. Vocês chegaram pra Filipinas? Ou não? Não tô viajando. Fui pra Filipinas não, fomos pra Bali. Só pra Bali. Mas deve ser a mesma coisa, provavelmente. É, não deve mudar. Não, bem, cara. É muito diferente, na verdade. Bali é muito comercial, é muito explorado comercialmente. Filipinas ainda não é tanto não, cara. Eles não ficam tentando te vender tudo o tempo inteiro. Então é bem diferente. É mais agradável de ficar, então. É, Filipinas eu achei mais agradável que Bali, cara. Bali é muito legal, mas Filipinas é mais tranquilo. Bali é legal, mas o fato de você ter explorado o tempo todo irrita de um jeito, tá ligado? Tipo, estressa. Não, é, realmente, eu tava meio puto lá, porque eu falava, pô, só quero comprar um cadeado, porque eu talvez tenha que despachar minha mala em Bali. Aí os caras queriam me cobrar, tipo, $25 pra um cadeado. Eu falava, mano, você tá maluco? Aí, não, eu faço um preço melhor. Aí, tipo, caía de $25 pra $8, tá ligado? Um terço do preço. E ainda assim era exploração, porque depois eu comprei no mercado por $2, tá ligado? Vocês querem me fuder, não dá, não tem como. E aí eu fiquei com ela até o último dia, até o dia que ela ia viajar. Eu tava todo fudido com meu pé ainda, mano. Depois que eu caí de moto, ela não se machucou tanto. Eu machuquei meu pé, mano, saiu toda a pele, todos os dedos do pé. Eu tava me arrastando pra andar, tá ligado? Porque não dá pra andar, não dá pra usar chinelo, não dá pra usar nada. A minha mão, eu me fudi também, porque eu parei a queda na mão, arranquei um teco gigante da minha mão. Eu tava bem ruim. E foi até o que eu usei desculpa com meu amigo por não ficar lá, pra não ficar chato. Falei, pô, eu vou ficar porque, mano, eu não posso fazer nada, tá ligado? Eu não podia entrar na água, não podia. Tá bem zoado, tá ligado? Bem zoado. E aí eu fiquei lá com a mina até o último dia. Até falei isso pra mina. Falei, pô, eu tô abandonando meu amigo por sua causa, né? Eu vou ter que mudar os planos e, mesmo que eu perca dinheiro, eu vou encontrar ele, porque era a última chance de eu ver ele. Antes que ele ia pro Japão depois, né? Ele ia pra Manila e pro Japão. E aí eu peguei e comprei outro voo, só que meu voo foi cancelado, mano, foi manutenção. E foi aí que eu lembrei do tatuador da outra mina lá, da primeira mina que eu tinha pego. Era naquela cidade que eu tava preso, eu falei, mano, vou mandar mensagem pra esse cara e ver se ele tá disponível agora. Aí mandei mensagem pra ele do aeroporto, ainda falei, puta, meu voo foi cancelado, eu vou ficar preso em Cebu, você tá livre agora? Era tipo 2:30 PM isso. Aí o cara falou, pô, vem às 4. Comi alguma coisa e fui lá e fiz uma tatuagem, tá ligado? De última hora, assim. Que totalmente foi a tatuagem aleatório. Do Titanic escrito... Garibaldi. É o Garibaldo. Garibaldi é o navio que a família pegou. Eu ia tatuar isso na Espanha e acabei tatuando aqui. Muito mais barato, com uma qualidade inferior, né? Não, com a qualidade boa, mano. Eu só fiz porque o tatuador da mina era um puta cara. Tatuador muito foda, tá ligado? Muito foda. Gostoso, bonitão, Diego. Ele é filipino, né, cara? É filipino e gostoso, fica difícil na mesma frase. Mas era gente boa. E tatuava bem pra caralho. Tatuava bem pra caralho. Aí eu falei, saber, foda-se, vou fazer. Aí eu fiz, mano. Fiz uma tatuagem de última hora lá, de último minuto. E... tipo, gostou da tatuagem? Gostei. Tá boa. Muito. Foi bem mais barato. Eu paguei algo em torno de $400 na tatuagem. É, dá pra ver que é bem barato mesmo. Pô, não, ficou realmente boa. Mas foi da Filipinas, né? Porra, mais caro do que na Espanha não ia ser nem fudendo. Não, mas da Espanha era um brasileiro que ia fazer, né? Era brasileiro, falando na Espanha é preço de Espanha, né? Por isso que ele vai pra Espanha. Se ele for cobrar o preço do Brasil, ele faz aqui. 800 euros, cara. 800 euros eu queria cobrar. Eu paguei coisa de $400, menos da metade do preço. Bem menos, né? Por que você não faz uma tatuagem com o irmão do Bozo, com o Bozinho? Não, mas é bom, eu não quero mais ficar fazendo um monte de tatuagem, não, cara. Essa daqui eu queria fazer porque tinha um significado. Desse voo que deu errado e tudo mais, você acabou não vendo seu amigo e você foi pra Bali. Não, aí eu fui ver meu amigo. Cheguei lá de tarde e vi ele por uma noite. Da tarde. Foi a última vez que eu vi ele. E eu já tinha, eu até esqueci de falar antes de, no último dia, quando eu tava com a mina lá, como eu tava fudido, ficou naquela, tipo, que foi, mano, foi uma conexão, tá ligado? A gente ficou, foi estranho, assim, não foi, nunca tinha acontecido comigo, assim, ainda mais com gente do Tinder. Foi bom pra caralho. Aí ela ia pra bar e falou, então a gente, tipo, ficamos nessa, vamos se ver de novo ou não. Ela falou, vou estar em Bali. Eu falei, então, se pá, eu vou pra Bali. E comprei passagem pra Bali. Pra ver ela de novo, só pra fazer uma linha do tempo aqui, ó. Quanto tempo você ficou em Singapura? Um dia, dois dias? Duas noites, três dias, é. Aí depois você foi pro outro pra destino? Cebu, ficou fiquei tempo? Três noites, quatro dias. Três noites lá e tal, aí depois no outro aí, destino. Aí Chargal, acho que eu fiquei uns 10 dias, cara. 10 dias com a mina. É, era pra eu ficar, tipo, uns 4, 5, talvez, aí acabei ficando 10 dias e lá. Por último. Aí isso daí foi o último rolê, né, o Bali. Fui pra Coron, mas cheguei lá, já era de noite, já era tipo 5 horas da tarde. Aí encontrei meu amigo, tinha comprado voo pra Bali no dia 9 de julho. E a mina ia ficar lá até o dia 12. Só que isso aí era no dia 5, eu tava em Coron e meu amigo ia embora. E aí eu ia ficar sozinho lá em Coron, sem porra nenhuma pra fazer. Aí eu fui ver o preço pra mudar a passagem de Bali pra ir antes. Aí eu peguei e fiz isso. Falei, ah, foda-se. Aí eu mandei mensagem pra ela, falar, se pá, vou mais cedo, porque não tem nada pra fazer aqui. Se você for pra Bali, você pode pelo menos fazer uns passeios de café. Passeio de café? Sabe aquele do café, do bicho que caga os grãos de café e eles fazem café? Puta, pior que eu sei. Vocês fizeram? A gente foi num negócio desse daí, aí dava até pra ter comprado, tá ligado? Só que a gente tava tão certinho com o dinheiro que a gente não quis arriscar. Mano, tá ligado? Porque senão não teria dinheiro suficiente pra chegar no aeroporto. E pior que sobrou certinho o dinheiro do café depois, mas a gente preferiu ter a segurança. Sobrou. Caralho, exato. Mano, que triste. Sobrou isso. Exato. Sobrou exato, né, mano? O dinheiro do café. Caralho, mano, eu não viajo pra passar perrengue, não, mano. Eu acabou meu dinheiro algumas vezes lá, mas aí eu só comprava mais e trocava, tá ligado? Mas você comprou o café do cocô? Comprei. Tomei o café, velho. Tomei o café. $5 uma xícara de café. E é bom? E nem é bom, não. É tipo um café Estrela Michelin, cara. De Singapura. É o golpe Estrela. É caralho. O golpe de Estrela Michelin. É um golpe, cara, é golpe. Eu vi o bicho dormindo lá, vi o cocô dele, tomei o café do cocô dele e não é nada demais, não. É só um café, tá ligado? Um café ruim. Meio sem graça até. E a mina tava lá em Bali? E ela tava em Bali. Aí eu peguei e voei pra Bali naquela noite e foi onde eu acabei minha viagem. Fiquei mais uns 8 dias em Bali, eu acho. 8 dias só com a mina. Aí saí com ela no dia seguinte, dormi mais uma noite em Kuta. É a cidade grande lá, que é mais sem graça, né? Praia horrorosa. Kuta é mais próxima do aeroporto ali, é a praia perto do aeroporto. É uma praia feia, inclusive. É aquela praia que a gente aprendeu a surfar? Eu acho que é. Puta, aquilo... Puta, é a cidade lá, né, Diego? É uma cidade, é bem perto do aeroporto, deve dar uns 10 minutos do aeroporto, cara. Puta, essa praia é um lixo. É, a cidade grande lá. Não, essa praia é um lixo, quando você fala assim, não é sentido figurado, não. É um lixão. Ah, não é não, mano. Nasceu aberto aquilo. Não mais, depois da pandemia eles limparam, não tinha lixo. Eu e o Gustavo andar naquela praia, a gente tinha umas pranchas de surf lá, a gente falou, vamos aprender a surfar, né, que tem aula de surf. Baratinho. Contratou dois caras, o Rambo e o Christian. Você contratou o Rambo pra te ensinar a surfar, cara? O Rambo e o Christian. O Christian tinha uma catchphrase muito bom, que ele falou assim, ó, meu nome é igual a minha religião. Christian. E o Rambo, que é um bastidor. Da hora. E aí, acho que o Christian me ensinando e o Rambo ensinando o Gustavo, né? A gente fez uns exercícios lá na areia, até aí, excelente, né? Mano, a gente foi pra água. A água era lixo puro, cara. A gente... Ali tinha que aprender rápido a surfar, porque não adianta só surfar reto, você tinha que desviar das coisas, mano. Caralho. Pô, chegou uma hora lá que eu tive que pular pra não bater num tronco cheio de lixo, grudado, velho. Eu pulei, velho. Às vezes tá remando, eu tava remando assim, aí quando eu via, tipo, tinha uma sacola preta assim, presa no braço, tá ligado? Que tava de remando. Aqueles saquinhos de picolé, assim, vinha na mão. Meu. Nossa, que nojo, cara. Saco de salgadinho pra caralho. Mano, Vocês foram na área ruim. Mano, eu peguei uma onda, tava indo bem, velho. Eu um monte de lixo, eu pulei pra não bater no lixo, velho. Nossa, que triste, velho. Não, e essa, não, é Kuta. Absurdo, velho. Kuta é feia, tá ligado? A praia é feia. Mas pelo menos barato. Não tava suja. Não tava suja quando eu fui. Não tinha buena mano, e al menos yo te tenía bonito. Amor, es que usted se alejó mucho y ya leo no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise, sí, and keep on, hey, reading the signs, hey, of my body. No. Aí de Kuta a gente pegou e foi pra Ubud. Ubud é onde tem o lugar dos macacos? O santuário dos macacos? Sim, tem a floresta dos macacos, né? Que lá tem um monte de macaco. Aí é legal. Isso. O Fábio, o macaco comeu o boné do Fábio. Sério? É, me rendeu uma foto maneira. E o Fábio ficou reclamando ainda. Reclamou que, tipo, que eu deixei o macaco comer a boné dele enquanto tava tirando foto. Mas porra, mano, tipo, que aquela foto vale mais que o boné. Cadê? Você tem essa foto ainda? Tento, manda aí depois. Mas essa foto é boa pra caralho. Fala nisso, aquele boné que você tinha me dado da Quicksilver, você tinha comprado aonde, cara? Porque aquele lá ficou na Filipinas. Sabe aquele boné, Fábio? Que o Fábio ficou puto que eu dei pro Diego? Caralho, ficou na Filipinas? Ficou puto que você deu? É, então. Perdi lá, mano. E era da hora aquele boné. Perdi. Aí é foda, mano. Aquele boné era maneiro. Era muito foda aquele boné. Vocês compraram na Austrália? É. Foi. Uma lojinha lá na Austrália, pagou um barato. É. O problema é que nós temos de novo. Não acho, mano. É que nem aquele... Chegou aí na loja lá pra comprar outro. É que nem aquele meu boné lá também, que a gente perdeu também, tá ligado? Aquele bonevinho, que eu gostava pra caramba dele. Não sei qual que é, não. Como que a gente perdeu aquele boné, sabe, Fábio? Aquele bonevinho, até que eu vi um cara lá em Bali com o mesmo boné que eu tava. Eu perdi indo pra Mianmar, não foi? Eu arrumei minhas coisas que eu ia viajar no outro dia de manhã cedinho. Amarrei o boné na cama, tá ligado? Tipo, prendi a parte de trás do boné que abre ali, botei no, na cama e fui. E de manhã, arrumei minhas coisas lá e vazei. Só que eu não peguei o boné. Mas eu acho que eles já tinham tirado dali da cama. Por isso que eu não peguei, porque não tava ali mais. Senão eu teria visto. Alguém tinha roubado. Né? É, então, eu ia passar num bagulho turístico e depois eu ia pro aeroporto. E aí eu passei no bagulho turístico, lá eu percebi que eu tava sem boné. E de lá eu peguei um táxi e falei, ó, táxi, volta lá pro meu hostel, fica esperando na porta que eu vou só buscar meu boné e dali a gente vai pro aeroporto. Uhum. E aí eu voltei lá, já ninguém, não tinha mais já. Já era. Puta, que sacanagem. Mas eu acho que roubaram. E era um dos meus boné favorito, mano, aquele vinho lá. Era maneiro aquele boné. Eu vi um maluco lá em Bali, lá usando esse boné, mano. Pô, aquele boné da Quicksilver que o Cass tinha me dado, era o único que eu usava. E era bom pra caralho aquele boné. Eu fiquei mó triste de ter perdido ele. Fui fazer o passeio da cachoeira lá em Cebu. Você tem que tirar o boné pra poder colocar o capacete, tá ligado? Você não pegou de volta. Na hora de ir embora, eu não peguei de volta. Larguei lá. Mas, ô Diego, e aí lá em Ubud e tudo mais, você só fez uma... Você ficou um pouquinho com a mina? Poucão, 8 dias. Aí que foi a lua de mel do seu casamento. Foi também, não, mas já, pô, lua de mel acho que foi na primeira ilha, tá ligado? Lá já foi menos lua de mel, mas eu ainda tava ruim, eu tava começando a ficar estressado ali já. Mas pelo menos a mina fez um roteirinho, porque ela já tinha ido pra lá, então ela organizou tudo. A gente não foi no Parque dos Macacos, porque ela já tinha ido, e eu vi um monte de macaco em volta já, falei, então não tem por que entrar lá. Roubaram uma garrafa de água dela, se eu não me engano, os macacos. É, os macacos roubam mesmo, ele fica ligeiro. Eu vi ele roubando os bagulho da galera também lá. Tipo, a galera toda andando com a sacola encostada, apertada no corpo, e os macacos andando com coisa de você andar lá no Rio de Janeiro com o iPhone na mão, velho. Você tem que ficar muito ligeiro. É, mas é a mesma coisa que aqueles macacos lá. Mano, os macacos roubam no Rio de Janeiro? Macaco, mano. Eles vão lá, mano. Não, os macacos no Rio de Janeiro, não. Não, os macaquinhos de lá, mano, eles abrem o zíper. Do Rio de Janeiro, é a mesma coisa. As pessoas do Rio de Janeiro lá, meu. Você vacilou, você é roubado. Aí, no caso, mano, os caras abrem o zíper, os macaquinhos, mano. Os caras sabem o esquema, tá ligado? Ele pega seu iPhone, ele sabe que um iPhone vale uma banana. Aí ele fica lá com o seu iPhone lá até se dar a banana. Entendi. Pra ele te devolver o iPhone. Pelo menos ele devolve, né? Não, ele rouba... Chantageia. E extorce, né? Extorsão, mano. Então, mas tudo bem. Pelo menos devolve pra uma banana, né? Pelo menos sequestra, é barato. Né? O preço da extorsão não é tão caro. É. Vai ver, ele sabe que não é fácil desbloquear. E aceita uma banana pela foto, pra não ter a dor de cabeça. O roubo é os caras vendendo a banana por 10 dólares. Sim, sim, sim. É o quê? Eles vendem por 10 dólares a banana? Não sei, eu tô porra, inventando. Não duvido, cara. Não duvido. Não duvido de nada mais. Você quer seu iPhone? Tá aqui, ó. 10 dólares pra uma banana. Você receber seu iPhone de volta, né? Já tá ficando estressado lá em Bali, aí a mina foi embora, você descansou 2 dias e voltou pra realidade. A mina foi embora depois do 6º dia? É, então, a gente ficou 2 noites em Uluwatu e aí eu deixei ela no aeroporto e do aeroporto eu fui pra Xangu. Eu não tava meio saco cheio dela, não? No final, já. Já tava meio de saco cheio. Eu enjoo das coisas muito fácil, né? Então eu já tava meio de saco cheio no final. Você divorciou bonitinho? Não, não teve. A gente ainda conversa, mano. Não teve divórcio. Eu talvez veja ela na Europa agora. Mas ela não é americana? Sim, não, mas ela morava na Alemanha. O Diego vai escolhendo a nacionalidade de acordo com o país que ele não pegou ninguém ainda. Não. Eu já peguei alemã. E ela não é alemã. Mas ela morava em Munique. Por essa razão, por exata essa razão. Exato. Mas a mãe dela é francesa, o pai dela é espanhol. Eles se conheceram no Brasil e tiveram ela no México. É uma bagunça desgraçada, vai tomar no cu. Então vou contar Brasil. O negócio não tem nada a ver. Era bonitinho até, porque às vezes eu falava em português, ela respondia em portunhol, em francês, e eu entendia e respondia. Mano, a gente tava conversando em várias línguas. Às vezes eu do nada falava um bagulho em italiano e ela entendia também, tá ligado? Tipo, foi uma loucura. Mas o inglês dela era muito bom. A única frase que o Diego sabe falar lá em italiano é. Como que era lá? Do trem? De cada grão de arroz. Madonna vagone de riso, puttana trevolta al Kiko. É, tipo, Madonna é Nossa Senhora, né? O que era? Nossa Senhora e um vagão de arroz, puta 3 vezes por grão. Um pouco assim. Só que é meio pesado, né? É o xingamento que o Diego. Os xingamentos em italiano são tudo blasfêmia, é tudo religioso, os piores. Porco Dio. É tudo com a ver com Deus, o porco Dio. É sempre assim. Ah, tem contato indiano ainda, né, Gus? Pois é, e da massagem, vai lá. Nossa, nem lembrava. Aí fui pra Xangu, cara, fui pra Xangu. Xangu é muito da hora, só que eu me senti velho lá porque, assim, é só festa, tá ligado? É só festa e surf. Se você não surfa e não gosta de festa, você vai odiar aquele lugar muito, porque é só o que tem. Com todo respeito, Diego, todo lugar que você vai, você fala, porra, eu tô muito velho pra tal coisa. Porra, você pra foi, festa, você pra foi, festa. Você é foi pra... velho a viagem toda. Eu fui pra festa, mano. Festa já... Eu, não, eu... não só pra festa. Você fala, porra, não vou ficar aqui no karaokê, porra, eu tô velho. Não, vou ficar aqui não foi porque eu tô velho, não. Pra 14 pessoas, tô velho. Mas é, mano, você vai dividir um quarto com 8 pessoas. Eu não vou pra festa, tô velho. Puta, eu não consigo, eu me sinto mal. Caraca, tu tá velho pra tudo. Não, tô velho. Menos pra casar. Menos pra casar. Já posso casar, né? Já casei, inclusive. Não, então, mas Xangu é isso. Quanto aí morreu nessa viagem aí todo? Eu acho que morreu algo em torno de 30 mil reais. É o preço do casamento mesmo, tá certo. É, não é não, o preço do casamento é muito mais. Né? Casamento é mais, cara. Mas pelo menos eu fui feliz, né? No casamento você não é feliz. Não mesmo, nem no momento do casamento, porque o casamento nem é no momento pior, do casamento, como... porque você fala, puta, devo 10 mil reais pro meu amigo. Não, 5. Mas vai, Diego, vai daí, Diego. E eu fui lá pra Xangu, só que eu já tava cansado, mano, e tipo, eu nem tava mais atrás de querer pegar a mina, porque eu tinha transado mais do que na minha vida inteira, nas últimas 2 semanas, eu tava, tô de boa, tá ligado? E ainda tava machucado, tava todo ferrado. Seu pau ficou ralado? Você falou que tava machucado? Não, tava machucado no pé, né? Ah, deu acidente ainda, deu acidente. Vai daí. Meu pau tava de boa. É, só tava bem usado. Aí eu fui fazer uma massagem mais barata que eu achei em Xangu. E aí eu falei, porra, só 100 mil, né? É 100 mil rupias. Ah, dá uns 10, 11 dólares. Falei, vou fazer aqui. Aí fiz lá, tinha até lugar pra carregar o celular. Aí eu... Mas comecei a olhar com pouco, né? Tipo, ó, aquele hospital tinha porta. Esse lugar tem carregador de celular, ele tem energia elétrica. Mas geralmente não tem, cara. E eu fiz várias massagens nessa viagem. Facilmente agradável. Mas é que... Mas pra mim foi uma grande coisa, porque meu celular tá acabando a bateria rápido. Então eu falei, pô, tem até carregador de celular, fica embaixo da cama ali, onde fica a sua roupa. Eu falei, sensacional. Opa, você tirou a roupa pra fazer massagem? Aí que tá. Geralmente você fica de cueca, né? E eu tava de sunga, eu falei, puta, tô molhado aqui. Mas aí a mulher falou, não, pode tirar tudo. Aí eu falei, peraí. Aí, tá estranho isso aqui, né? Tu ficou nu? Aí tirei tudo lá, fiquei nu pra fazer massagem, cara. Foi a primeira massagem nu nessa viagem. Eu já tive outras massagens pelado que era, mas não era nada sexual nas outras, não. Mas enfim, eu tava pelado lá e a mina fazendo, depois beleza, vira e tal. Aí ela põe tipo uma toalha em cima. Aí daqui a pouco ela pega e vai no meu pau. Fala, é pra fazer esse também? Tá aí, mano. Quanto? Porque eu não tinha nem dinheiro, eu tava sem cash, eu tinha tipo... Mano, eu não posso falar não, né? Eu falei sem isso, mas aí, mas pera lá, porque tinha condições, eu posso falar não pra coisas ilegais, e aparentemente isso é ilegal na Indonésia. Aonde que é ilegal isso? Tá maluco? A Indonésia lançou uma lei que, aliás, eu sou totalmente um criminoso agora, você só pode transar na Indonésia se for com seu marido, não cometi crime, se for com sua esposa. Você tem que ser casado, tá ligado? Ah. Aparentemente. Eu não sei como é que eles vistoriam isso, mas é crime, porque é um país muçulmano. Por isso que a menina quis casar com você. Talvez seja isso. Foi tudo parte de um plano perfeito dela pra ela poder transar em Bali. Malandra. Malandramente. Malandra. Enfim, aí a menina ficou pegando meu pau lá na porra da massagem. Ela falou, não, 600. 600. Eu falei, você tá maluco, a massagem é 100, cara. Você vai gastar mais 5 minutos aí e vai querer me cobrar mais 5 horas? Que porra é essa? Tá 600 é 5 dólares, né? Vai gastar 30 segundos aí, meu. 30 segundos também não, né, cara? Mas, pô, mas ia ser rápido. Eu falei, não. Eu não tinha dinheiro. Aí eu tive que ficar meio que falando pra ela, pô, larga no meu pau e termina essa massagem, tá ligado? Foi tipo isso a conversa que eu tava tendo com ela. Falei, não, cara, solta meu pau, termina essa massagem, que eu ainda tenho mais 15 minutos que eu paguei. Vem aqui pra minhas costinhas aqui, meu, sai daí, pô. Foi tipo isso, não, cara, só termina essa massagem. Eu tô aqui relaxado, eu tô aqui, tá mal de boa. Termina aí. E aí foi isso, aí ela terminou a massagem, eu me troquei, fui embora, fui pro hostel. Mas aí acho que eu falei com o Gus essa noite, e ele falou, mano, você tem que pagar essa massagem, cara, você tem que ter o happy ending, não sei o quê. Volta lá. Aí no dia seguinte eu voltei lá, e aí a mesma coisa aconteceu, só que eu não paguei 600, né, cara? Eu tinha 140 a mais, eu falei, é o que eu tenho. Aí aceitou, eu explorei a exploradora, cara. Tu pagou 1,50? 1 dólar e 50. Eu paguei... Uma massagem a mais. É, né, mas aí eu fiz pra viver a experiência, né? E aí eu podia adicionar... Com a mesma massagista? A mesma massagista. Porque eu falei, eu não vou aqui pra ter incertezas, né, cara? Já me ofereceu ontem, tem que ser a mesma pra me oferecer e de novo. E quando você chegou lá, ela falou alguma coisa ou você já foi estranho? Não falou nada. Foi, falei, não, só quero fazer a massagem. Eu esperei ela falar no final. É, tipo, você chegou, eu quero fazer massagem. Já tirou a roupa inteira e ficou lá na... Foi isso, foi basicamente isso. De pau duro. Não, mas não fiquei... Pior que não, e eu tava... pra cima, e tentando não ficar de pau duro. Esse que é o foda, porque você fica tentando essa porra. Não quero deixar desconfortável, né? Deixa pro final. Eu quero a massagem também. Eu não vim só pelo final. Tá ligado? E a massagem era boa. A massagem era boa pra caralho. E depois no hostel, essa noite, tinha janta lá. E aí eu conheci uma indiana, cara. Que eu esqueci o nome dela, inclusive. Vamos chamar de Índia. Não, mas você não falou o nome de ninguém até agora. É verdade. Vamos chamar de Índia. Aí eu conheci essa mina e fiquei conversando com ela um tempão lá. Aí tinha tipo um bingo acontecendo no hostel. Que tipo, o bingo era... Um bingo, você não tá tão velho pra participar, né, Diego? Não, se você participou. Eu não participei porque você tinha que participar em duplas. E eu tava com ela e eu falei, puta, não quero. E era tipo... As coisas que saíam que você tinha que fazer era tipo, manda uma mensagem de texto pro seu ex, tá ligado? Ou então, deita lá no chão e faz squat em cima dela. Era tipo um bingo meio aleatório de coisa assim. Maneiro, então, maneiro. Levanta aí e confessa alguma maneiro, coisa. Maneiro, tá ligado? Maneiro. Ou então, lambe o pescoço de alguém. Era uns bagulho meio assim. Aí você fala, porra, da hora, mas eu não tava no clima, tá ligado? Não tava, tava com aí com você indiana, tava muito né? velho. Se fosse o antigo lá, que era dois patinhos na lagoa. Não, eu teria você... feito se eu tivesse, por exemplo, com a mina junto, com a mina que eu tava pegando. Com a indiana não, né, cara? Eu sei que no final eu já tava bêbado porque eu tomei 3 gin e tônica, tomei mais 2 drinks da indiana, mais uma cerveja, isso tudo na janta. Aí eu falei, puta, vou pegar essa indiana. Ela não tinha muita cara indiana, ela é meio diferente. Mas falava que nem indiana, cheirava indiana, era indiana, tá ligado? Tinha tudo pra ser, mas não parecia fisicamente. Cheirava curvy, então. Vamos fazer uma caridade. A mina tava indo embora, eu falei, deixa eu pegar ela rapidão antes dela ir embora. E aí, ela que não quis, cara. foi, acho que, a única rejeição que eu tive nos últimos anos e foi uma indiana. Isso me afetou meu ego, cara, porque foi triste. Isso é pra você aprender. Tem males que vêm pro bem, né, cara? Você tinha apresentado pra ela esse podcast, mano? Porque se sim, mano, ela deve ter visto um episódio antigo seu falando mal do país dela. Aí foi só... Com certeza. Ó, a mexicana... Às vezes ela era ouvinte, espanhola... era uma das 20 ouvintes. A mexicana, espanhola, francesa não pode saber disso nunca, porque ela entende português, cara. Ela é perigoso saber desse podcast. Não, e... Diego, ela não é perigoso saber desse podcast. Só um disclaimer aqui. Não, não. Se ela souber, é perigoso que ela entenda, é isso que eu quero dizer. Chance zero. É, não, a chance é zero. É menos 30. Entendi. Aí eu acabei voltando. Mas é isso, mano. Aí eu voltei e vim pra cá. 2 dias atrás ainda fui pra Rotorua e ainda dei um match no Tinder numa mina da Espanha que eu peguei. Na primeira noite, numa van. Primeira vez que eu transei numa van, inclusive. Muito desconfortável, não recomendo pra ninguém. Ouviu, crianças? Próxima vez, achem pessoas que têm a casa, pessoal. Ou que tem um quarto, pelo menos, porque van é foda. Na Nova Zelândia, né? Na Nova Zelândia, tem muitos viajantes de van. Já é a segunda vez que eu pego a menina que mora numa van, só que dessa vez eu peguei na van. Ouviram, crianças? Não transem no porta-malas de uma van com estranhos. Mas, vai namorar? Não, porque se eu namorar ela, você vai ganhar a aposta, né? Porque ia terminar muito rápido. Isso é uma garantia que eu tenho, cara. Você começando a namorar, pelo menos em 3 meses você termina. Então, você tem que começar que até setembro. Até setembro. Até setembro. Pelo menos. Vou tentar, cara. Vou me esforçar pra isso, mas acho que no momento vai Boa. Ser difícil. E é isso aí. Fechou a viagem, Diegão? Cara, eu tô vendo aqui, já deu 2 horas e 15 de gravação, mano. Puta vai que virar pariu. Uma hora. Vai virar uma hora. E eu tento lembrar das coisas, tipo, no momento fica faltando, sei lá, eu demora. Falei pra fazer pauta. Ai, mas só eu que faço esse negócio aqui. Com certeza esqueci um monte de coisa, inclusive. Depois você lembra e você faz rapidinho aí com o Gustavo. Aí quando eu ouvir de novo depois, vai ter coisa nova, é bom. É bom, pode ser. Mas só coisa criminosa. Isso. Criminosa, cara. Que é o que a gente quer. Quantos crimes você cometeu nessa viagem? Quantos o quê? Crimes. Ó, provavelmente gordofobia, provavelmente xenofobia. Racismo. Aí vai colecionando. Não, eu vou pensar, mas alguns crimes, tipo, por exemplo, transar na Indonésia, que nem eu falei, é pecado se não for casado. Eu não era legalmente casado, não, teoricamente. É crime. Lá é crime. A parte da massagem é proibido happy end? Eu acho que é assim, ainda mais num país muçulmano. Atentado ao pudor, ele só ficava sem camisa. Puta, cara, é verdade. Eu não sei se é atentado ao pudor, mas... Apesar que você falou aí que transou muito, mas você era sempre com as mesmas minas, né? Você transou uma vez com uma mina lá, a mina de Singapura, e a outra foi só com a italiana, a francesa. A maioria foi com a mesma, né? Não, eu tô falando em quantidade, não em quantidade de pessoas. Você ficou jogando bola descalço, Diego? É, se sair filho aí dessa brincadeira, sair com 6 cidadanias. Ah, foda-se a doença, cara. Doença de menos, o que importa é não ter filho. Deixa vir. Aqui o sistema imune é de brasileiro, rapaz. Aqui aguenta qualquer coisa. Boa, Diego. É que importa é nascer criança. Então, beleza. Valeu, Fábio. Obrigado por ter comparecido. Valeu, Fábio. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, Diegueira. Muito obrigado, cara. Sempre uma satisfação me expor. Falando as merdas que eu faço. Essa vai ser um episódio que você vai detestar. Lembra que você falou que detesta ficar se ouvir a sua voz? É esse você vai detestar. Puta, e vai ser eu falando... Não, mas tudo bem. Vale a pena. Vale o caos. Pelo menos eu vou ter uma lembrança do que eu... Daqui a 5 anos eu não vou lembrar de porra nenhuma, mas é só vale ouvir o registro que vai estar lá, tá ligado? Para as polícias militares e civil. Enfim, é isso aí. Fechamos por hoje. Valeu todo mundo. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, self-restraint, have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Dance like this, hey. She make a